BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Seu medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar, Estádio 97. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Ah, tamo aí. Boa tarde. Beleza? Boa tarde. Boa tarde. Chegamos. Boa tarde. Tudo tranquilinho? Tudo ótimo. Beleza, uma briga pra fazer bem, tá aí. E aí, como é que você tá? Vai narrar amanhã? Ah, alguma coisa, eu não vi nem escala, mas devo narrar uns três jogos, né? Ao mesmo tempo. Ah, como assim? Ah, eu narro, sem problema. Três jogos ao mesmo tempo? É. Tá em todas as escalas? É, infelizmente, o horário de 10 horas da noite, né? Pro senhor é ruim. Você sai do estádio pra conseguir sair ali da Arena do Palmeiras, você sai 2 da manhã, né? Mas tá bom, vou narrar algum jogo. 2 da manhã, você sai? Não sai tudo isso. Até sair de lá, ó. Então vai lá um dia no jogo, você vê. Você já foi algum jogo? Então vai. Então você prepara, viu? Às 3 da manhã você chega na sua casa. Tá certo. Ô, seu Bento, aí, seu Bento. Opa, beleza, né? Seu Bento. Tudo bem, obrigado pela vinheta. Começar aqui com... Seu Bento, você vai casar ou não vai? Não. Eu fiz aqui, eu quero fazer um bolão. Porque o Mano hoje faz 9 anos de namoro, que eu fiquei sabendo. 9 anos? 9 anos de namoro. Tá enganando. Então, assim, queria saber quem. Qual a opinião dos ouvintes? Até inclusive é legal, né? Saber a opinião dos ouvintes aí no nosso aplicativo. Não conhecem tanto o perfil do seu Bento. Quem vocês acham que vai casar primeiro? Seu Bento? Quanto ou você tá enganando? Ou o Rudy também, né? Tem o Rudy também. Ó, o Adriano, o seu Bento tá enganando 6 anos. O Rudy, Zéu Bento. E o Rudy? Você quanto tá enganando? 2 anos e 8 meses. Tá mais tranquilo. Eu tô fora da pesquisa. Eu acho assim, Domênico, essa pesquisa já vai por terra. Já? Porque quem tá 9 anos, não adianta. Quem tá mais tem que ir primeiro. Tem que ir primeiro, né? Lógico. Eu acho que é mais fácil o Bá casar de novo. Mas essa teoria nunca é a verdade. Eu acho que é mais fácil o Bá casar de novo. O Bá... Porque o Bá descasa a casa. Quem tá na frente aí... Eu acho que é mais fácil casar eu e a Domênica. Já tô 2 anos. De quanto? Já tô 2 anos. Então, logo acaba. O Bá vulgarizou a expressão separação. Ele junta. Ele junta. Não, cada vez que ele junta, ele monta um apartamento novo, constrói tudo de novo, casa nova. Aí ele separa. E deixa tudo? É, deixa tudo. Vai pra outro, volta pra casa da mãe. Aí depois ele arruma outro, ele arruma um apartamento novo. Aí monta tudo. De novo! Ah, a mãe já sabe. Fala, filho, teu quarto tá aí. Tá aí, E a mãe gosta já. Eu estou há 6 meses com a Domênica e eu queria anunciar o nosso casamento hoje. Vai casar de branco? Vai, como é que você pode casar com a tua mãe? Vai vir que casa com a mãe. Vai vir o convite, verdade. Com a mamãe? O que vai estar escrito no convite? Um chocolate em forma. Não. Não, é verdade, vai vir. A gente comprou já, né, Domênico? Microfone? Eu não sei nada. Me coloca nesse rolo, eu não sei de nada. O chocolate. Você vira com essas coisas. A gente vai entrar o casamento. Olha aqui, ó. É em forma de microfone? É. Ah, olha aqui, ó. O nosso aroma de mel em São Francisco. Deixa eu dizer pra você, o Aguinaldinho, eu sei que você gosta da fruta aí da coisa aí, mas comigo não dá. Eu já sou um cara casado há muitos anos, entendeu? Estabilizado. Eu não tenho ciúmes. Não, mas não dá. Faz o seguinte, o Gagnaldinho, casa com o Mota, que é teu número. Não. Ah, mas vocês gostam da mesma coisa. A tomada tem que ter um plug. Dois plugs não encaixam na tomada. Você pode gostar de fruta, mas tem vários tipos de fruta. Ele tem plug lá. A sua tomada tem ferro. A minha tomada não tem. A sua tem ferro. Não tem. Ó, e é um plugão, hein, a minha. Não tem. Coisa, viu? Vai com ele aí. Vocês. Fala aí do porco. Não, nós. Porco, né? Vocês não, nós. E que vocês? Nós aqui. Parreira. Tudo certo? Aí, nós aqui. Aí, não, nós. É vocês ou não? Você nós tá já aqui, no vocês? Não. Não, ele não tá ainda. Como não? É nós? É, vocês. Se ganhar amanhã. Hein, vovó? Espera um pouco mais. É nós ou não? É nós, claro que é nós. Se ganhar amanhã. Vamos com calma ainda. Eu ainda quero ver o time que o Oswaldo vai colocar em campo amanhã. Não está confirmado. Não foge muito do tradicional, né? Ah, vai ter novidades. Qual novidades? Ah, diz que se o Alione aí tiver bem, sim. Vai entrar ele, não o Rafael. Não. O Rafael Marques é. Eu devo dar um toque aqui, ó, Oswaldo. O Rafael Marques, ele é centroavante, ele não é meia, ele não joga atrás. Recado. Ele não é meia atacante. Você não tá cornetando, não, tá? Não, é o jornalismo, futebol. Jornalismo. Então é isso aí. Mas amanhã eu quero ser falar. Jornalista, né? Porque eu fui aqui, eu peguei a escala aqui hoje da rádio, estarei amanhã lá. Ah, você tá livre? Estarei na arena amanhã. Estará na arena? Vai em qual setor, hein? Aí. Peguei um avô no bacana. A avó vai no Gol Sul, se você for também avisa. Ah, vai nos camarotes, né? Ai, minha avó é. É usei prob, um pouco, né? Da depois que ele começou a andar com a Campanha Pagana, ele só gosta de camarote. A avó é prob, viu? Mas é o seguinte, todo mundo. Eu momento. Também vou. Vai vir na tua casa, vou. Né? Vou lá em casa assistindo no meu sofá, tranquilo. Então, ainda sem definição. Tá tranquilíssimo ali, velho. E olha, Domênico, cada dia que passa, eu acho que o mesmo Vardy vai a tendência, né? Embora, já tá esfriando, chegou aquela coisa toda. Eu acho que o Vardy vai... deve ir. Acho que não fica mais não, hein? Inclusive, aí hoje saiu notícias aí que o Palmeiras estaria se preparando aí para fazer novas contratações, já pensando no brasileiro. Ah, de novo? Estaria monitorando aí o Campeonato Paulista de olho em vários jogadores aí do interior. E uma das coisas que estavam falando até na matéria que eu tava lendo, que, olha, muito dificilmente o Valdívia fique, viu? Eu também acho que não fica, não. Não, a proposta tá lá. É aquela que o Palmeiras fez. 50 mil por jogo. E 150 mil de salário. O Moitinha falou quer, de... quer, não quer. Esse fixo é muito alto. Quanto? 150? Então você tá louco. Ah, mas perto do que ele ganhava... Ora, mas ganha 450? Não é isso. É? Olha, não tudo bem. Mas mesmo assim... O fixo por jogo? Tudo bem. Aí vamos supor... O ele não joga vai nada, lá é 150. E joga 5 partidas no mês. Cinco partidas não, é 150. É isso aí. É a mesma coisa que ele ganha hoje. Não, mas aí ele vai fazer. Mas tem que jogar. Salário, né? É que jogar. Mas jogador, uma coisa. Jogador tem que jogar 6, 7 no O Vardívia. Se a equipe joga 8, o jogador não pode ficar fora do. Ô, Sombra, o Vardívia, ele é assim. Eu sei que ele joga pouco. Mas é difícil. Quando ele joga. Exatamente. Joga muito. Ele joga muito quando ele joga. Ele joga bem. É difícil você ver um jogo que o Valdívia tá em campo. Ele fala, difícil ele jogar mal. Ele foi mal. Não é difícil ter. Ele joga pouco. Tem esse lado também. Olha, por jogo. Infelizmente, poderia até fazer um contrato por jogo. Tá por jogo. Então, mas tá isso. Mas esse contrato, só que vai ter um fixo. Ah, esse fixo de 150. É. Molezinha. Acho que isso é um atrativo pra ele tá ficar, mal, né? Olha, se eu não fizer nada no mês inteiro, eu levo 150. É um atrativo pra ele ficar, hoje, né? Hoje, sem fazer nada, ele ganha 450. Oh, é verdade. É, também tá difícil, Desde dezembro, se acontecesse o que estão propondo pra ele agora, ele receberia 150 em janeiro, fevereiro e março. Já estaria economizando bastante. Casa cheia, só uma coisa antes. 17 mil vendidos até agora. Já? 17 mil e 100 parece agora. Parece que o Palmeiras tem já fechado um acordo com o Giovanni Augusto do Atlético. Quem que é esse aí? Aquele que fez o gol na Arena de Itaquera lá. Quem é esse aí? Era do Figueirense. Esse aí não era do Corinthians, não? Não, ele é do Atlético de Minas Gerais, né? E aí parece que tá tentando rescindir, já tem um pré-contrato com o Palmeiras. Se conseguir, vem com o Palmeiras. Tem uns caras que nem jogaram olho, mano. Esse dia eu vi o jogo do Palmeiras no final de semana, entrou um tal de Raider. Tem alguns jogadores que não estrearam pro Kevin. Palmeiras. Kelvin. Não foi esse que se machucou? Foi o Kelvin. E dizem Kelvin. Que o Raider fazia uma boa dupla com o Valdívia, viu? Ah, fácil. Ah. Né? Então vai. Porra. Tá certo. Então vamos lá, Tricolor. Agora. Tricolor. Ah, Muricy. O choque rei, vamos ganhar. Muricy aqui não tem essa, já confirmou o time pra amanhã. Eu fiquei espantado. Treino aberto. Vamos passar aqui, né? Escalação amanhã do Tricolor, que já tá postos pra enfrentar o Palmeiras. Ah, já tá pronto? Não pode ser. Então. Tá aqui, ó. Muricy não faz isso. Rogério Ceni. Mito, meu. Nossa, ia falar uma maldade. Bruno. Rafael Tolói, Lucão e Carlinhos. É. Aí o meu que eu venho com Denilson. Hudson. Hudson, bom, hein? Agora gostei. Ganso e Michel Bastos. É. Pato e Luiz Fabiano. Mas, bom time, né? Esse quarteto aí novidade, é muito bom, hein? E a novidade é o Hudson. Só que o Ganso não tá jogando bem, mas o quarteto no nome. Eu aí, acho que esse é o quarteto no nome. É assustador. Mas E o Mito que vai fazer amanhã com o jogo do Palmeiras, 1.200 jogos. Caramba, Porra, velho, acho que não tem jogador que fez isso não, hein? Deve ter aquele inglês, como é que é o nome dele? Bob Shelton. 1.200 jogos no mesmo time? Será que não foi? O Giggs fez menos, hein? Não, mas no mesmo time? Agora, eu duvido que tenha um jogador que foi mais que 1.000. Mais que 1.000. Mike Mill? Não, Mike Mill é o Rogério. Mike Mill é o Rogério. Tirando o Rogério, lógico. Gui, Rogério, que eu vou buscar aqui. Mais que Mill, acho que não tem, não. É, mas é o mesmo, né? No mesmo clube? No mesmo clube? Não, acho que não. O Giggs era um que tinha um número de partidas expressivo, não né? Não lembro. Eu acho que o Rogério já passou. Não lembro do Giggs. Acho que já passou. Já passou, não lembro. Eu não gosto da lembrança do Giggs. O Giggs é velho, ele tava lá naquela época, tava lá. Tava, e ele deu uma canseira. Que vocês? Tava... É, o cara deu um balão meio da área. Foi o Robbie King? É. Foi esse mesmo? Foi. Vocês ficaram assim. Porque tem o Robbie e tinha o Roy King, né? É, então, acho que é o Robbie é o mais antigo. Vocês têm uma memória, mano, vocês falam o nome direitinho. É, o Roy King. Olha, e o Sorella aí, vou completar aqui, chefinho. Completar, você quis dizer aqui, que faltou informação. Não, é super informado, mas é que essa notícia acabou de sair, né, chefe? É quentinha. Aliás, eu sinto que você tá afim de voltar com as manchetes. Eu sinto assim, quando chega esse papelzinho aqui, ó, esse do meu lado. Tá com um alfinete na mão. Tem que respeitar o jornalista. É, né? O jornalista que furou o olho. Você furou o olho de alguém você já? Você achou ética essa postura do Chermota? Não, eu tô complementando. Você fez, né? Complementando. Não, você tem que, mesmo que ele fale uma droga no ar, uma bobagem, você tem que fingir que tá certo, né? Ah, o jornalista tem que apoiar? Faz isso, com certeza. Tem que apoiar. O amigo você já furou o olho de alguém? Não, só a bochecha, né? Não, alguém já furou seu olho? Já. Furou o a minha bochecha, já. Uma vez, né? Olha, o respeito. Você caiu com a cara numa, naquele tapete aí, de prego. Ó, sabe tapete de prego quando você passa o pé? Respeito, porque o preto eu gosto da imitação, por enquanto, né? Então, por enquanto. Respeito, por favor. Ah, ele falou que lá no beleza. Prêmio lá que a gente recebeu, ele tava lá e falou: vou mas ele pegar mudou o... de opinião, né? Não gostem, não, né? Vai pegar o Rudy. Vou pegar o Rudy. Vai pegar, olha. Tá o calção. Meu, tá o todo mundo vem atrás de você. Mano Brau. Olha, tem um desses o que eu mais tenho medo é do casão. Do casão? É, o casão dá pra ter medo mesmo. Ai, ai. Mas, ó, o que você... Zaidan gosta. Ah, o agora, Nathan. Isso é pertinente. Ah. O menino Nathan. É Nathan. 19 anos. É. O meia aí. É. E o São Paulo ofereceu aí pro pai dele, pros agentes dele, 5 milhões de luvas. Sim. E um salário durante 5 anos de 100 mil. É. E no último ano, 250 mil. Né? Tá. Agora tem que resolver... confusão lá no Atlético, né? Porque diz que os agentes depositaram 2 milhões e 200, isso, né? Pra liberar ele. É, eu tava lendo que parece que o pai dele vendeu apartamento, vendeu isso, vendeu aquilo. Tudo pra se tirar o menino de lá, velho. Não, inclusive aí tá uma confusão, porque eles alegam também que o contrato dele era de gaveta, né? Foi renovado automaticamente e tal. Tinha que mandar no mesmo juiz lá que decidiu postar lá. Tinha que mandar no mesmo juiz lá que deu, né? Oh, mas o Palmeiras e São Paulo parece ex-Big Brother em dinâmica de casal, né? Por quê? Chega chegando, ninguém é de ninguém, vou pra cima de quem tá sentado, eu vou junto. É. Olha aí, Nathan, Giovanni Augusto, Ricardo Oliveira. Não, mas esse aí, há muito tempo o São Paulo tava à disposição para pegar esse moleque, só que o Atlético não queria liberar. Agora que teve a confusão... O Atlético não quer liberar. Não é que não queria liberar pro São Paulo, mas nem mais. Né? É. Atlético Paranaense e São Paulo. Ou se odeia. Tá louco, assim, é. Ah, mas também que é Atlético. Água e óleo, né? Ali, é complicado o negócio. É Atlético. Muito bem. Muito bem. Continuando com as manchetes. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Grupo Ester, o nome construído com história. Ficou combinado hoje de sentarem. Cadê o velho? Cadê o RG? Olha, vai saber das notícias. Ah, o velho é o outro, velho. É o outro. Eu vou começar semanalmente a passar dicas de chaveco no programa. Dicas de chaveco? Estou elaborando já. É. Junto com o meu amigo. Cláudio Carsudo, é verdade que você agora virou um mestre do chaveco? Exato, eu chego chegando na orelhinha, passando uma lambida gostosa. Ih, lá, largou? Ah, já estou solteiro. Arre, você pede, arre. Ah, se abandonou. Pego de vez em quando, né? Ah, sabe quando tem ex-namorada, combina, vai. Fica aí, dá um picote e vai embora. Dá um picote. E o Ben já reage como a isso? Eu acho que ele não sabe do término, mas quando se trata com respeito, com certeza tem aprovação da família. Uhum. Tá dando uma frunfala. É. É. Vou levar num hot dog que eu conheço, nesses... Entre um falafel e outro. Nesses food truck. Começa com o food truck, depois food continua truck. Só com a primeira palavra. Aham. Food truck é o famoso trailer, só que pintaram com outra cor, né? É gourmet, né? É gourmet, truck, não é isso? É verdade, é, fica no caminhãozinho, tá bonitinho. Bonitinho. Então, são bem legais. Agora tem até em bicicleta. Tem. Mas qual que é o RG? Food bike, tem. O RG? Dia 13. Olha, Se a saúde permitir, se tudo der certo na vida dele, acho que é uma semana que vem, não é isso? Não, é dia 13, que ele entrou de férias também. Dia? 13, eu acho. 13? É. Ele tá de férias, agora tá viajando. Já tava falando, postando engraçado, várias coisas. Tô então enrolando. Tá mal metido. Enrolando só lógico que não volta Santos, mais. Ô, né? Azedão, fala aí. Ah, tenta pular o Santos, né? É que não tem muita coisa também. Hoje eu vou conversar com o Ricardo Oliveira, ficou pra amanhã, mas tá bem encaminhado aí o Ricardo Oliveira continuar até dezembro no Peixe. Não só ele, como também a advogada do Robinho já conversa com o Santos. É o mínimo, do Elano também. Ele era um mendigo até outro dia, o Santos. Ah, para. Reativou a vida dele. Não, para. Você não vai falar isso. Passava ali no glicério, tinha um cara fazendo embaixadinha, ganhando dinheiro. Não, para. Era ele. Aí o Santos falou, não, vem jogar. Aí agora quer ir embora. O que é? O cara ganhou dinheiro no mundo inteiro. Quer dizer que vai renovar, então, é isso? É o mínimo, né? Mas essa sua posição jornalística... Claro, jornalisticamente, né? O rapaz que... A carreira tinha acabado, né? E se sair do Santos, vai acabar de novo, né? Evidente. Mas é lógico. Sai do Santos, acaba a carreira? É, você vai jogar onde? Por exemplo, o Arouca. O Arouca não acabou a carreira. O Arouca tá no Palmeiras. É o melhor time do Brasil. É sua visão, né? Você acha que não acabou a carreira dele? E o Aranha? Acabou? Perdeu dois clássicos, Aranha. Né? Cadê o Aranha? É o Aranha, aí que tal. É reserva do Zaílton no Palmeiras. Porque o prazo é o melhor. Né? O prazo é o Zaílton, né? Ele treina o segundo goleiro, né? Cada escolha... como dizia o Chorão, cada escolha é uma renúncia, né? Cada escolha é uma renúncia. É, quem quer ser otário é. Não, muito perguntar. Lá ele recebe em dia. Lá ele recebe direitinho. Ô, Domênico, deixa eu explicar uma coisa. Não precisa explicar, não. Lá no Palmeiras, não, evidente. Não adianta você ser titular no meio, qualquer lugar, e não receber. Não recebe. Evidente. Agora me responde uma coisa. Evidente. Você... Ele lá, ele recebe em dia. Não, tudo bem. O outro não recebe. Você promove festa de casamento, né? Eu, muito obrigado. Você promove. Pode me contratar, não tem problema. Sim. Imagina que você ganha... Domênico promove, casa se quiser. Promove? Sim. Imagina que o cara... Vou ajudar esses meninos. Você fecha cinco. Cinco festas. Cinco festas. Cada uma R$15.000. Não, não é isso. Você ganha dinheiro. Se fosse falou, tava rindo. Mas o cara fala, você vai ganhar e não vai tocar. E aí? Como é que é? Não, você vai ganhar o dinheiro, mas não vai tocar. O seu trabalho você não vai fazer. Não tem problema. Você acha legal? Não, lógico. Não existe isso. Como assim? Quem é o que aconteceu com a Aranha aí, chupa. Como assim aconteceu com a Aranha? A Aranha tá ganhando, mas não tá jogando. É, evidente. Aranha tá parada. Tá parada, daqui a pouco aposenta. Mas é melhor tá lá do que tá jogando e não ganhando. Aí vai ter que trabalhar no Porto Santos. Trabalhar de graça. Então você, na sua teoria, tem que trabalhar de graça. Não, é evidente. Tem que trabalhar e tem que ganhar e trabalhar. Cláudio Azevedo. Mas ele trabalha no Palmeiras. Ele treina lá todos os dias. O destino do Aranha é o seguinte, ele vai trabalhar puxando o navio no Porto Santo. Não vai. Azedão, você tá muito... Esse é o seu ponto de vista jornalístico. Jornalístico, analisando os fatos. Ele é um rapaz forte, alto, né? Então é uma profissão boa pra ele, é puxar cabo lá no Porto Santo. Então, e navio cargueiro, tá, né? Não é esse de cruzeiro que vocês vão. Mas que raiva que você tem. Olha, Cláudio, muita mágoa. Vou te falar, uma das melhores imitações do mundo, essa do Cláudio. É evidente, porque... É o evidente. O jornalista, é o cara que estuda, né? E analisando os fatos. Você já recebeu ameaça? O quê? O Rúlio é um querido, né? É evidente. Ele tá sabendo. Gosto já. Gosto muito dele, um grande abraço. E ele defende o Santos, eu fico feliz. É isso. Tá certo. É o Corinthians. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Vamos falar do Corinthians então, seu bem? Vamos. Swing for me, Corinthians. Daqui a pouquinho, hein? É. Na Arena, 17h30. Corinthians e Portuguesa. 19h30. Hoje? Daqui a pouquinho. É? 19h30 tem jogo hoje. Terça-feira. É jogo atrasado. Jogo atrasado, porque o Corinthians foi fazer a pré-Libertadores. Onde é o jogo? Lá na Arena. É, no Taqueirão. O Corinthians vem com bastante mudança pra esse jogo, né? Que é a escalação que vem com o Walter. Reserva total. É, Edilson. Edilson, eu gosto. Felipe. Não é o Rodrigo Sam? Rodrigo Sam, Felipe. É um dos. Eu acho que é o Rodrigo San, japonês. Exatamente. Rodrigo San? É o filho do Daniel San. E o Iago. Né? Aí vem Petros, Christian, Bruno Henrique, Danilo, Luciano, Malcom e Wagner Love. Tá bom, né, mano? Pegar a Lusa. Esse meio de campo é bom, né? É bom. É. O Wagner Love na frente, pô. É bom. E o Ralph? O Ralf tá descansando. O Ralf não joga, Tite. Então eu não vou assistir o jogo. Mas você é o técnico, como você não vai ver o jogo? Mas deixa eu perguntar, e o Bambu, hein? E o Bambu? Bambu? Você sabe muito bem o que fazer com ele, menina. Você respeita, viu, Aguinaldo? Eu levei muitas vezes você lá e você me respeita. Mas que, e o Bambu, hein? Ô Silvio, você está cada dia mais louco, hein, Silvio? Você é mais... Cada loucura, menina. Perdeu a vergonha. Fez propaganda com o negócio de TV americana lá outro dia. É da audiência, entendeu? Da audiência, então eu faço mesmo. E não tem vergonha. Faço mesmo. Tem que fazer. É verdade. E é o maior comunicador do Brasil, né? Muito obrigado. Nem muito obrigado. Mas é isso, então o Corinthians joga agora às 7h30 da noite. 7h30. Itaquera contra a Portuguesa. Portuguesa. A Portuguesa não corre risco de cair, né? Corre um pouquinho. Corre. Quantos pontos tem a Lusa? Peraí. Tem 11, né? O Portuga falou ontem que corre. A Portuga é louco, você sabe. A capivara tá doente. É louco. A capivara tá doente. Vocês viram que eu vi uma capivara andando na cidade de São Paulo? Então, é do Portuga. Capivara, eu vi. Ele fica deprimido, ela foge dele. Mas, ó, na Marginal Pinheiros ali... Então, essa que é essa hora tem. Essa capivara do Portuga, gente. Por isso que ele não veio hoje. Ó, a Portuguesa tem 11 pontos. A Luzinha não, quem cairia hoje? Quem cairia? Deixa eu ver, olha, quem cairia? Bragantino tem 6. O Marília tem 2. Esses já foram. São Bernardo tem 8. Esse cai. Linense tem 10. Então. 15 então... de Piracicaba tem 10. Peraí, mas tem 10, ó, a Portuguesa tem 11, então tá certo. Tá pertinho aí, hein? Tá pertinho, é verdade. Corre risco, sim. Se não ganhar muitos jogos aí, complica, hein? É verdade, olha aí. Não é boa a situação da Lusa, não. Se bobear... É que o Marília já foi, Bragantino acho que já foi também, né? É. Marília e Bragantino já foi, mas tem vários com 10 e com 11 pontos. É. Tem o 15 de Piracicaba, Linense com 10, o Rio Claro com 11, a Portuguesa com 11. Perigoso, hein? Ó, a Portuguesa tem uns seus 20% de chance de cair. Eu tô pensando em ajudar a Lusa hoje. Ajudar os meus amigos da Marginal. Por quê? Mesmo eles não pagando o quanto eles merecem minha ajuda. Tô pensando em escalar o Ralf no gol. O Ralf no gol de chinelo e sem luva. Mas ele tá descansando. Mas eu acho que se o Ralf fosse pro gol, mas nem assim. Acho que a Lusa faz. Acho que não faz. Tô pensando em amarrar um pneu numa corda no gol e balançar. E falar, boa sorte, Lusa. Vai lá. Você é louco. O que tu não acha? Não pode menosprezar. Põe a camisa do Cássio. Não pode menosprezar o adversário. Não pô, pode. Você sabe onde foi parar o Gilson Kleiner? Não é até a menor ideia. No Havaí. No Havaí. Tá bom, Série A? Pro Gilson Kleina, Domênico? Tá bom pra caramba, meu velho. O Geninho saiu de lá e ele foi chamado. Se o Gilson Kleina tentar se cadastrar no Elifute, o jogo cai, velho. Juro, por que você estar num grande time, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, é como se fosse um bônus na sua vida. O normal, sempre vão lembrar de você, o normal, né? O normal, o curricular, é você estar num time médio pra baixo. Porque a exceção são os grandes. E tá lá no currículo, né? Dirigiu o Palmeiras. Um dia vai dizer pros netos, olha, fui técnico do Palmeiras. Não, e quando os caras... Ligava o rádio, tinha que ouvir um tal de Domênico me enchendo. Não, e esses caras aí vão... falar isso? Fala muito. Não, os caras falam, não, ele tá discutindo. Fala assim, tem aquele que dirigiu o Palmeiras, deve estar por aí, como é que é o nome dele mesmo e tal? Ah, o Gilson Kleiner, chama ele. Dirigiu o Palmeiras. É muito melhor dirigir o Havaí. Não, eu tô falando, porque, como não, currículo. Tô dizendo, pra ele, não tem pressão nenhuma, Sombra. Mas vai ver a conta no banco lá, pra você ver qual que é melhor. Sim, mas vai ver o coração dele, quanto que vai durar se ficar num time grande. Isso também é verdade. Mas ele no Havaí, ganhando 50. Será que ganha 50 no Havaí? Nem isso. Será que ganha? Treinador? Ganha mais. Será? Acho que ganha assim um 100zinho. Será? Domênico, a ambição do Gilson Kleiner era ser maqueiro. Ele conseguiu chegar no cargo de treinador. 100zinho. Eu acho que esse cara não vai fazer. Fala assim, coitado, o cara. Se ele botar o Marquinhos, se ele botar o não sei quem. No Palmeiras, ele ganha 200 pau por mês. Mas lá não tem pressão. Já fez a cama dele já. 200, mas merecia 400. Toda vez que o Domênico falava, ele tem que dobrar o salário. Não. Insalubridade. Fazia bobagem. Adicional por insalubridade. Falou, faz bobagem. Entendeu, Domênico? Se ele cair, os caras já esperavam que ele ia cair. Aí joga a Série B, vai ali quinto, sexto. O cara consegue sair pra jantar, a Sombra. É. Florianópolis é bem mais bonito que São Paulo. Muito bem, vamos aos nossos ouvintes. O 3284-7097, 3284-7097. Hoje apenas ouvintes virgens, tá bom? É. Hoje apenas ouvintes virgens ligando pra nós, 3284-7097. E os primeiros ouvintes vêm com o momento sem parar do estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar, Dodô. Verdade. Alô? Vai, gostosa! Alô? Alô? Quem fala? É o Bernard. Bernard? Bernard do quê? Bernard Hulkman. Hulkman? Hulkman? Você tá no Viva Voz, amigão? Como assim? Tá rindo o quê? Voz. Existe alguma outra maneira de vocês comunicarem? Ah, melhorou. Melhorou bastante, pô. A chance do RG me falar qual ele é a piada, está rouco. Ah, ele está rouco. Com certeza ia ser essa merda. Não, assim, bota em bloco. Bota em bloco. Ah, deixa na gaveta. Se o Silvio dá até mais 10 minutos, põe no final. Ô, Carlos Alberto. Carlos Alberto, vamos lá. Se o RG fosse redator da Praça Nossa, quantos anos o programa ia ficar no ar? Tinha parado no meu pai. Isso! Com certeza! Tá louco, falando uma bobagem. O RG salva a hora todos os dias aqui, ó. Ai, ai. Qual que é o bairro aí, ó? Eu moro em Genópolis. E aí é o beijinho mesmo. É, hein, beijinho? É verdade. Aí é você mesmo, hein? Falando isso, ZO, né? ZO. Hoje, Mota, tem um quadro aqui, que é o torneio de tênis do estádio. Torneio de tênis do estádio. O Benjamin tá na segunda. Tá nas oitavas de final contra o Sombra no torneio de tênis. Como é que é? Não, hoje? É, vai entrar gravado. Tá gravado. Pensei que você ia fazer ao vivo. Cara, eu jogando tênis contra o Narigudo? Você é uma disputa. A chave 2. Pô, mas quando eu chego na rede, pra mim é como se fosse jogando vôlei, cara. Mas você foi bem, eu vi o jogo. Foi bem no jogo? Parabéns. Ah, então tá bom. Tá na final. Gente, tem o Silvério jogando, tem a avó. Ah, legal. É um torneio. Então. O Casão contra o Tobias. Quantos anos você tem mesmo, velho? 29. 2.9, hein? 2.9. E você torce pra quem? São Paulo, tricolor. Você é judeu, não é? Eu sou. Então, colônia judaica. O que tem? É tricolor em piso. Inclusive, né? Quer dizer que o Benjamin, então, é. Não, sei lá. Como é que ele vai? Você tá falando do Benjamin ou do personagem que ele interpreta no estádio 97? O Benjamin. Ah, tricolor. É. Benjamin é tricolor. E o personagem? Hã? Corintiano. Personagem faz antítese do mano. Fazer tipo corintiano playboy, aquela coisa. Faz uma pesquisa no hebraica. É. Pra saber se tem mais São Paulo. Bem mais fácil. Tem mesmo, São Paulo? Bem mais fácil. Mas não tem. Não, não pode ser. Mas é tipo. Tranquilo. 80%. 80%. Tudo isso? Tudo. Fácil. Não pode ser. Fácil. É verdade. Com certeza há exceções, cara. Ô, Bernard! Oi. E aí, rapaz, e o nosso time, cara, empolgou agora na... com aquele melhor, gol no finalzinho? É o melhor time do Brasil. Ei, cadê o Fofarrão? Não, é muito bom. No papel... Olha, não, mas espera lá. No papel... É um dos melhores. Pelos nomes que tem. Não, tu é o melhor de sempre. No papel, não, na não teoria... Não, onde você tava? Não, desculpa, eu sou São Paulino, mas... desculpa, amigo. Onde você tava até hoje? Eu falo isso, você acordou do coma? Vai tomar uma água, meu. Vai. Muito louco, meu. Pô, o cara tá defendendo o tricolor, ó. Tudo bem. Calma, né? É tipo o Domênico. Eu não falaria isso. A gestão do time é ótima. Os jogadores são muito bons. Falta um pouquinho, mas o negócio é porrada, eu acho. Melhor time do Brasil. Torcer pro São Paulo é a grande moleza. Nossa, que saudade desse, né? Esse chavão, né? Ontem vocês estavam discutindo o time dos sonhos. Isso. Vocês esqueceram de colocar dois jogadores no São Paulo. Não, qual que é o seu time dos sonhos? Na zaga tinha que ter colocado o Fabão. Qual que é o seu time? Fabão! Meu Deus, cadê o momento fanfarrão? Sandro Hiroshi, não! Olha, Sandro Hiroshi e Fabão? Porrada. Demorou pra entrar esse momento, hein? Eu lembro que eu ganhei. Agora você ganhou, você tava atrás do... Um, dois, três, põe o japonês. Meu Deus do céu. Mas o Fabão ainda ganhou alguma coisa, né? E o Macedo, lembra do Macedo? Mas o Macedo foi bom jogador. Tamo perdido, Sombra. O Macedo foi bom jogador, o Macedo. Imagina. O Macedo hoje jogaria... Ah, hoje! Porque o Macedo hoje era Pato e Macedo. Era Pato e Macedo, não tinha lugar nem pro Luiz Fabiano nem pro Kardec. O maior jogador da história do São Paulo. Foi um jogador da base. Tá falando do Macedo. Que veio da Portuguesa Santista, chamado Rico. Você lembra? O Rico. Esse pra mim foi um mais bacana. O Rico, você gostava do Rico? São Paulino? Não, eu tô falando de futebol. Tá bom. Ô Bernard, mas sério mesmo, cara. Muita gente ficaria fora dessa lista, não tem como. Não dá pra escalar todos os bons que passaram, que você viu. Não dá pra fazer um tipo, você fala, meu, mas tem o fulano. Eu tava em casa até, você começa a lembrar, você fala, meu Deus, não dá. Muito começa, cara, né? Meu, dá dor no coração. Pô, você fala assim, Zete ou Ceni? Pô, você fala... Pra mim, o Ceni é mais importante na história. Tudo isso pesa. Mas você fala, eu vi o Zete ser campeão do mundo. Sabe? Você vê, tem aquele lado emocional. É difícil, cara. É muito difícil. Quando a gente monta os times que a gente... O melhor time que a gente já viu, a gente escolhe os melhores jogadores, tem aquele lado que a gente escolhe pelo lado nostálgico e técnico também, né? Agora, a gente aqui da nossa geração, da minha geração, vai vir de Valdir Pérez pra cá. Uhum. E naturalmente vai ter um embate entre Zete e Rogério Ceni com vantagem pro Rogério Ceni. Agora, quem é mais velho do que eu... Né? Quem já passou dos 60 anos de idade... Vai lembrar do quê? Por exemplo, como o pai do meu amigo Dipa de Pietro, por exemplo, que foi goleiro, vai lembrar do Poi. Lembrar do José Poi. Ora, mas aí... Você entendeu? É. Propósito, José Poi, que foi goleiro de São Paulo, jogador argentino, goleiro do Tricolor... E faleceu, né? Sim, faleceu já, há alguns anos já faleceu. Bernard, o Poi foi goleiro do São Paulo, foi goleiro de sucesso... De sucesso junto ao torcedor... Muitos anos, o Poi, foi treinador do Muricy Ramalho, foi o Poi que lançou o Muricy. Queria te perguntar, o Poi foi goleiro do São Paulo. Você, e muito se discute e fala hoje que o Rogério, dizem, não sei se é verdade, dizem, que o Rogério gostaria de ser assim, já começar uma carreira de técnico no São Paulo Futebol Clube. O Poi foi assim? O Poi foi técnico. Não sei se não sei se emendou, Domênico. Não emendou, não. Dizem que ele pode ser auxiliar técnico. Eu não lembro se emendou ou não. Não auxiliar lembro. Técnico. Mesmo porque foi. Não foi uma época que eu era vivo, né? Então é difícil. É difícil lembrar. Né? Diz que ele pode ser auxiliar técnico. Quando o Poi abandonou a carreira de goleiro, eu não lembro. Vou pesquisar. Vou ver aqui. Mas, Bernardo, você acha que o Rogério já deveria pegar o São Paulo como treinador direto, ou você acha que ele deveria se preparar, treinar outras equipes antes, fazer um método preparatório antes? Eu não gostaria de ver o Rogério como treinador de São Paulo nunca. Essa é a minha opinião. Não gostaria, não acho que é o perfil. O cara é líder em campo, pode ser um bom dirigente do clube em si, diretor, presidente, sei lá. Mas técnico não. Técnico não, não faz nenhum sentido. Mas tem tanto cara bom aí pra treinar. Não é isso, eu acho que ele... Sei lá, cara, é chato, porque aqui, você fica... Você vê o cara, o teu ídolo ali sofrendo. De repente, ele tem razão. Não, ele tem razão, às vezes ele tem razão. Porque, por exemplo, o Leão foi um baita goleiro do Palmeiras. E muitas histórias são apagadas por causa disso. E muita gente, às vezes, esquece dessas coisas que o Leão fez pelo Palmeiras. E só lembra a parte do técnico, né? Ele foi treinador e não foi muito legal. Treinador do Palmeiras. Acha que com o Antônio Carlos pode acontecer isso, lembra? Ele foi tão horrível. Então, rapaz, o Antônio Carlos passou pelo Palmeiras como treinador e foi ruim. Então, você gostaria do Evair? Então, eu tenho meu... Nem ele, nem o Marco, também aí aquela coisa do ídolo, grande, você acaba um grande ídolo, não dá. Eu gostaria do Felipe Menezes pra ver se ele consegue consertar a merda que ele já falha. Só pra informação geral, o José Poi, ele foi goleiro do São Paulo de 48 a 62. Porra! Eu já tinha 30 anos. Sim, mas... Jogou pra cacete, quantas partidas? 565 jogos, que na época jogava muito menos. Jogava muito, assim. É que, ó... Pra muito que São Paulino tá ouvindo agora, garotada, fala assim, nossa, nunca ouvi falar. Então, porque... Mesmo José Poi foi um goleiro... O campeonato brasileiro, Sombra, ele começou mesmo, assim, brasileiro, disputado, assim, 59, acho que, né? E você vê ele, 42, né? É. Então, não tinha muitas partidas na época. Tá, 48 a 62. E tu sabe que ele foi tão importante que ele até inspirou música do Corinthians, sabia, Sombra? Bom. Quem? Poi. É tamanha a importância do goleiro pra tu ver que legal. Mas olha, depois ele veio assim... As galinhas apanhavam toda hora. Depois ele treinou o São Paulo. Certo. A partir de 64 até 65, voltou 71, 72, 73, ficou até 76. Ou seja... foi campeão paulista em 75. Não lembro agora se era ele o técnico do título de 71. Ele lançou contou... o Muricy? Foi. Legal. E tem uma história até que o Muricy conta que o Muricy precisava de um dinheiro e o Poi que emprestou o dinheiro pra ele comprar uma casa, dar uma entrada numa casa. E o Poi era rígido, era muito duro. Né? Bom, mas ele passou um pouco aí pela história de São Paulo, falando do Poi, que muita gente não conhece. Foi um grande goleiro, Quem viu, se foi um grande goleiro. Falei do meu amigo Dipa aqui, que foi goleiro, inclusive, e foi treinado pelo Poi na Portuguesa. Ó, legal. Você acha que esses mais velhos... Você quer ver outros goleiros colocariam esses mais velhos, eles colocariam o Poi ao invés, por exemplo, do Rogério Ceni ou do... Aí eu teria que perguntar pra quem viu. Aí eu queria difícil, perguntar pra quem viu, viu, o São Paulino dessa idade que. É. Por exemplo, o Pérez. O Valdir Pérez nosso, também. O nosso Piromal. Muita gente falava. O Valdir Pérez mais emblemático é, do que. Então. Porque a molecada falava muito, né? Piromal deve ter visto, né? O Piromal é um cara Piromal que viu. Poderia, poderia falar cara assim, que viu. Né? Olha, Sérgio Valentim jogou no São Paulo, jogou no Corinthians. Sérgio Valentim foi um ótimo goleiro. Tanto é que antes de São Valdir Pérez, tinha aquela coisa. São Sérgio Valentim, que foi o goleiro do São Paulo no início dos anos 70. Um goleiro de sucesso no São Paulo Futebol Clube. Bom, mas a gente fugiu um pouco do assunto. O Bernardo, então, você é contra o Rogério ser treinador de São Paulo? É, pensa comigo. Imagina o Rogério estar aqui um ano treinando em São Paulo. É um cara que tem uma personalidade forte. O São Paulo contrata, sei lá, dois, três jogadores bons, porrada, que também tem personalidade forte. Certo. Vai bater de frente com o Rogério? Eu não acho que o Rogério tenha essa moral para ser treinador. Você não bate de frente com o Muricy. Você não entendeu? Tem com alguns técnicos, você não bate de frente. Eu acho que, por enquanto, ou faz o que você falou, fica assim, transferindo o time de pequeno, o time de base, e aí vira, sei lá, auxiliar técnico e depois técnico. Não é direto, não faz sentido. Não, o Rogério tem que fazer que nem o Marcão, parou, tchau. Não, eu acho que ele tem todo o direito de. Sim. Se o cara quer continuar exercendo alguma coisa no futebol, continua. Mas assim, seria. Mas daí é uma dor no coração cornetar o Rogério. Não é como. Ah, mas aí. Como técnico, tô falando. Não tem jeito. Ah, mas você não pode ter dor no coração, porque você não pode aí misturar a imagem do. Eu sei que na hora você vai ter uma mistura, mas assim, uma coisa foi passado como goleiro, a outra vai ser o futuro como possível técnico. Né? Eu não gostaria. Acharia meio. Sei lá. Aí eu já cornetei o Rogério como goleiro também. Cornetaria como técnico fácil. Qual o problema? Não, você não pode conectar o mito, não. Não. Pô, sagrado. Tá o mito de 1.200 jogos. Não pode. Ele pode fazer o que quiser, mas não pode. Não pode. Isso é pecado. Pode, mas não pode. É, calma pode, lá. Mas não pode. É pode, pecado. Pode. Isso é pecado. Se ele é treinador de futebol, você tem que. Não, ele falou que cornetou como jogador. Ele cornetou como jogador. Não pode. Você acha ótimo a performance do Rogério Ceni em todos os jogos? O quê? Impossível, vai, pelo amor de Deus. Não, Rogério é perfeito. Todos. Perfeito. Desculpa, Bernardo, o que você perguntou? Não, se vocês acham ótima a performance do Rogério Ceni em todos os jogos. Sim. Não dá, né? Eu acho que o Rogério vem atuando bem. Não tenho queixas aí a respeito dos jogos, dos recentes jogos do Rogério. É que tudo que acontece com o Rogério vira uma. A proporção da coisa toda é uma coisa gigante, né? É um cara já. O Rogério bateu os últimos 10 pênaltis, o Rogério acertou. Aí ele errou um. Aí já falam. Aí pronto, já. Eu vejo um problema do Rogério ser técnico de São Paulo. Pra quem joga pôquer. Você joga pôquer, não joga, Bernardo? Então, eu não jogo pôquer, né? Não joga! Não jogo. Você tá traindo aí o pessoal aí, cara? Que é isso? Você joga o quê? Truco? Não conhece um judeu que não joga pôquer? Não é possível. Não jogo. Ah, não, conheço o Benjamin. O Benjamin não sabe mais nada. Cara, eu jogo pôquer. Outro dia eu tava jogando eu e o Benjamin. É. Você eu tava na mesa. O Benjamin não joga? O flop tava com um par de dois. Flop. Rolou o flop. É. Dei all-in, apostei Dubai inteira. Cara, e aí, perdeu. Dubai inteira? Dubai inteira. Você tá perdeu. Muito rico. Não é que virou um dois, eu fiz uma trinca. E você ganhou o quê dele? Não, o Benjamin tinha uma quadra de aço, cara. Perdi Dubai pra ele. Perdeu Dubai. Perdi. Loucura. Bahia, mas, imagina o Bahia. Eu acho que você não ficou triste. O Rogério entrar de cara como técnico seria como se fosse um all-in. É, eu também. Um all-in. Se der certo, É assim, cara, não é porque foi um grande goleiro que significa que será um grande técnico, né? Não, e tem uma outra coisa. Eu acho que tem que renovar os ídolos. Você vai ficar com o Rogério muito tempo ali. Imagina o cara sai, vira treinador. É muito tempo de Rogério. Vamos renovar um pouco. Acho que tem que renovar os ídolos, eu acho. Não acho que... O Rogério é um goleiro bom, mito, parabéns. Fez o que tinha que fazer, beleza. Eu acho mais legal, por exemplo, o respeito que o Palmeirense tem pelo Marcos, que saiu... Do que a gente vai teria com o Rogério como técnico. Tá bom, já não, sim, porque vai ser muito mais legal ver o Rogério, por exemplo. Vai ter um jogo, São Paulo Libertadores. O Rogério tá aqui. Ah. O cara anuncia lá, todo mundo vai gritar. Se fosse uma cultura como existe, por exemplo, primeiro precisa assim, é que a gente não sabe como seria o Rogério como técnico. Se a gente tivesse uma noção, olha, como é o Rogério como técnico, com experiência em times menores e vindo numa crescente, aí você vai ter aí você pode ter o Rogério no banco. Tem uma noção, né? E vai ser uma espécie de Arsène Wenger no Arsenal, seria uma espécie de Pô, aquele lá do Manchester United que se aposentou Ferguson. Agora, o Ferguson, claro, mas teria que vir numa crescente, mostrando o trabalho, né? Agora, de cara, é qual um é o all-in, meu amigo. A personalidade do Rogério. Se o negócio não virar, cara, que você queima. Como é que é o estilo do técnico personalidade do Rogério, cara? Seria assim, tipo, voadora no... No vestiário. Ah, não tem nem ideia. Não, mas a personalidade dele não deve ser fácil. Imagina, ele vai treinar o Jobson, por exemplo. O cara falta um treino, velho. Não. Ah, não imagina. Não, então. Assim, não nesse vai ter ponto, brecha. Mas é, eu acho que não vai ter brecha. Mas acho que os Jobsons da vida também não teria brecha com o Muricy. Não, jamais. Mas o Sombra, às vezes você descobre que o cara é o Jobson. Não tô dizendo, tipo, um jogador da base. Mas se você descobre que o cara faz essa linha irreverente... Entendeu? Eu também sou bom irreverente, meu. Então, mas não. Eu adorei o nome irreverente. Ô, Bernardo. É um circo. Cara, obrigado pela sua ligação. Valeu. Show de bola, e valeu o Choque a participação. Rei. Palpite pra amanhã: Palmeiras e São Paulo. Lá Choque em Palmeiras. Rei. Eu acho que é 2-0 pro São Paulo. Tadinho, 2-0 pro Tricolor? Tadinho. Tudo é possível. Palpite. Ah, é que a avó não gosta que fala que o Palmeiras perde, viu? Mas, a avó não gosta. Perder... Ah, não gosta. Mas a avó é palmeirense. É, já encheu o saco já. Mas, ó, você sabe, eu não vou falar o nome da pessoa, mas teve um palmeirense falando assim... O Domênico? Não vou falar quem, não, imagina. Não foi o Domênico, isso eu posso garantir. Mas teve um palmeirense falando assim, se perder, tem a vontade que começa a assar, né? A batata lá do... Não, não pode pensar isso. Quem que falou isso aí? É um palmeirense. Não, não pode ser. É. Ah, eu não duvido. Não, pode ser. Eu não duvido. Oh. Não, eu também não duvido, mas porra, que porra de palmeirense esse? Tem cara que não gosta do técnico, que quer ver o cara sambar logo. Ah, às vezes o cara chega e fala... Pra perder pra cacete agora? Não, é pra perder clássico por mais que eu não goste do Oswaldo, eu não torço pra perder não, cara. Eu não também, jamais. Jamais, mas... E caia porque tem que cair, mas... Bernardo, um abraço pra você. Obrigado, cara. Valeu, gente. Valeu, Sobra. Abração. Valeu. Esse é o Estádio 97, esse é o momento sem parar do Estádio 97. Vamos a mais ouvintes, estão três ouvintes na sequência. Hoje, ouvintes virgens, apenas os virgens. Com Sem Parar, o seu tempo rende muito mais, sem parar em todo lugar. Verdade. Alô. Alô. Quem fala? Marcos. Fala, Marcos, tudo bem? Joia. Marcos, do que é o nome completo? Marcos Souza. Souza. E quantos anos você tem? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Nem do meu pai. Marco Souza é charado, nosso amigão lá da Singapura. Ai, o urso panda. Tão bonitinho. Bem gostosa. E dança pra caramba. E qual que é? Dança. Ai, que e qual que é o bairro aí? Jardim Primavera. É Primavera. Jardim Primavera. E qual que é o beijinho? Primavera aí, ó. Beijinho não veio. É o beijinho. Beijinho não chegou aí. Chegou o beijo. O beijinho é aí. Nome completo, você pode responder de novo? Marco Souza. Só Marco isso, Souza. Né? Isso. Só isso. Ô, produção. Isso. Primavera. Só que amanhã. Depois do. Doutor. Ah, doutor. Ah, sensacional. E o time? São Paulo, Tricolor. Tá todo mundo ligando. Aí eu vou embora do programa hoje. Por quê? Falei que é São Paulino pra zoar com o Marmelo. Mas com zoar nem teve jogo ainda, velho. Ontem foi uma avalanche. É. Hoje de novo. Hoje de novo, o que acontece? É, véspera de Choque Rei. É prenúncio. É. Prenúncio de a maré tá boa. Sorte nos ouvintes e azar nos jogos. Toma aí, viu? A maré tá boa. Tá certo. Ô, Marcos, a gente tava debatendo agora há pouco aqui se em caso do Muricy não continuar, qual seria o pensamento se o Rogério fosse o técnico do São Paulo? O que você pensa a respeito disso? Ah, eu acho que ele tem que dar um tempo. Tem que dar um tempo. Ele falou que quer viajar, né? Sim. Viajar lá, estudar lá fora, né? É, eu também acho que é o caminho que ele vai seguir. Eu acho que ele vai primeiro dar um tempo, descansar com a família. É o melhor que ele faz mesmo. E se ele fosse pro lado dirigente, o que ele poderia ser no São Paulo? Diretor de presidente. Futebol? Gerente. Eu acho que ele tem que dar um tempo. Dar um tempo pra aposentar. E daqui aí voltar daqui um ano e meio, dois anos, entendeu? Eu acho que o Rogério faria a melhor posição dele no São Paulo seria a posição que o Marco Aurélio Cunha fazia antigamente. Então, só que vocês estão esquecendo de uma coisa. Quando fala às vezes do cara ser dirigente de um time, seja gerente, diretor, estão esquecendo de uma situação. Primeiro, que são cargos escolhidos muitas vezes por questões políticas. É, então, tem isso. Então você tem que ver quem é o grupo político que domina, como é a composição, quem é o vice-presidente de futebol. Às vezes o cara, pô, vice-presidente de futebol, tá, quer fazer até uma média com o torcedor e fala, não, vou colocar... Nome de peso, vou colocar aqui como superintendente o Rogério Ceni, entendeu? A questão é, uma coisa é ver que foi, tratou-se de um grande goleiro. A outra coisa é iniciar uma outra política, carreira. Né? Seja como técnico, seja como dirigente. Se é como dirigente, você vê o Marco Aurélio Cunha, ele não chegou lá à toa. Ele era médico, né? Depois de médico, ele... E como médico, dentro dos bastidores de um clube, você tem todo um acompanhamento de como é o funcionamento do dia a dia, né? Na visão que não é a do jogador. Porque hoje o Rogério tem a visão do jogador. Sim. Amanhã, visão dos bastidores, ele, né, vai estar do outro lado da história. E você precisa começar... começar por baixo, você precisa começar pequeno, vai aprendendo, vai pegando a manha, e aí você vai galgando. Só que é o seguinte, né? No futebol, às vezes, quem manda na parte do futebol, às vezes são cargos políticos. Como é na política, de uma forma geral, né? E arruma muito inimigo, né? Às vezes o cara põe de ministro político, não põe um técnico. É, e arruma muito inimigo, né? Quando você começa a ganhar cargos e tal... Vai arrumando inimigos dentro do clube. Você vê, o Gustavo, gerente de futebol de São Paulo, ele era advogado, então ele era o cara que trabalhava ali, tava sempre rondando, vê os contratos, e aí ele foi pegando a manha. Eram outros diretores que estavam lá, aí hoje é o Gustavo e o Ataíde Gil Guerreiro. Gustavo, grande profissional, tá se mostrando um grande profissional, por exemplo. Eu acho, por exemplo, que chega no ano que vem, diretor de futebol, né? Tem que ficar o Gustavo. Lógico. Fica lá o Gustavo. Tá fazendo um bom trabalho. Ah, não, mas o Rogério largou. É, né? Gente nova, né? É, não, e tá mostrando o trabalho. É. Tá mostrando o trabalho. E nada contra o Rogério. O Rogério é um marco na história do São Paulo Futebol Clube. Tem que ser preservado, né? Tem que ser preservado. E se for pra entrar em outro segmento dentro do clube, que tenha a melhor e maior preparação do mundo. Porque ninguém vai ser tão visado como um técnico ou dirigente do São Paulo quanto o Rogério. É, fazer igual o Guardiola fez com um tempão, aí depois que apareceu aí no Barcelona, né? Sim, é verdade, mas deve ter se preparado. Preparou bastante, e acho que ele saindo do goleiro de São Paulo pra entrar de técnico, acho que não vai estar se precipitando, né? E mais cruel que carreira de goleiro é de técnico. É igual o Muricy. O Muricy ficou um tempo lá com o Tele, depois treinou o São Paulo da primeira vez, não deu certo, né? E depois voltou depois de muito tempo, né? Ô, Marcos, você sabia que o Tele foi treinador de São Paulo já em 74? Ele falou, é isso aí. Foi e, saiu e foi do Palmeiras também, saiu de lá, foi, né? Em 74, 77, São Paulo tava na Libertadores, não foi nessa época? Eu não lembro agora pela história, em qual, né? Em qual torneio? Eu lembro as histórias, não sei se foi em 74 ou 72. Mas ele ficou um semestre, acho, no São Paulo, o Tele. Aí depois, em 91, em 90, aliás, vai lá atrás do Tele e volta. E você sabe de uma coisa, até em cima ganha tudo do que vocês estão falando, boa noite. Quando, você deve amar o Rogério. Quando eu cheguei no Leão, gosto muito do Rogério, sou muito fã do trabalho dele, até porque ele bate muito bem falta. Do Matuidi. Pô, mas você só ele bate bem falta? Não, também por isso. Ô, Juninho, pra você existem as pessoas que batem falta. Só pra concluir, ouvinte, coisa rápida. Em cima do que vocês estão falando, é verdade. Quando eu cheguei no Leão, em 2002, por aí, eu era o principal batedor de falta, exatamente como vocês falaram aí. E? O que tem a ver isso? Não sei, é que eu queria falar da minha passagem no Leão. Obrigado. Marcão, e pra amanhã? São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, né? Acho que vai ser 3-2. 3-2? E eu queria... ontem você tava jogaço, falando daquela... Dos times, né? Chupa delivery vai ter. E eu gostei muito, assim. Eu fala quero assim, falar meu time. Já, o seu time, o seu São Paulo de todos os tempos. Que time é teu, menina? Então vamos lá, escala aí. Zete. Boa. Capu. Bom. Valber. Bom. O Valber jogou, hein? Não lembrava do Valber também. E o outro lá, o Ronaldão, que era um caneludo, né? Mas... Ronaldão. Richarlison. E o Leonardo. Leonardo. Você gosta do Richarlison, Aguinaldinho? Pô, você tá escalando o time de 93? De 93? E pela história lá que meu pai falava muito do Chicão, verão, né? De quem? Eu vou com o Chicão. Mas não, você escala aquilo que você viu. Aí depois eu vi no YouTube, não. O jogo lá de... Ah, você viu no YouTube. Léo Áquila. É, então eu... Chicão. Pelo meu pai, o Chicão, o Cerezo. Jean Willis. É, Raí. Você tá louco. Miller. Não, é Raí, não, Rei Raí. Que pra mim é o maior ídolo do São Paulo. Rei Raí? Rei Raí. É o Miller. Zé Camargo. Serginho Chulapa. E o Careca. Ah, esse eu também gosto. Olha, pra mim o lado esquerdo devia ser Richarlison com o Careca. O Miller fazendo a posição ali, tipo, meia esquerda. É um baita time de respeito também, olha. Zete, Cafu, Valber, Ronaldão, Leonardo, Chicão, Cerezo, Raí, Miller, Serginho e Careca. Ó, o Miller fazendo a posição e o Careca entrando por trás. Eu acho uma delícia esse ataque. Você tá engraçadinho hoje, hein, Aguinaldo? Não vem não, que o Babi deu um monte de dica também, menino. É, vai morder a teta da Domênica. E o Chicão podia estar, pela história do meu pai, podia estar nesse time de São Paulo aí pra botar... É, principalmente esse jogo aí contra a galinhada, né? É teu pai. Que isso, Babi? Show, não tem nenhum Corinthians, fica na sua. Que isso, Babi? Tô vindo. Vai não, colocar... porque a gente começa a fazer corococó, aí é pena pra todo lado. Entrou mole contra a galinhada, não pode. É, não pode. Mas agora eu acho que vai... Já tá todo mundo pago... Né, o Muricy fez as pazes aí, desabafou. Agora vai melhorar. Tá tudo bem, ele tá encaminhando. É, então amanhã vai ser 3-2, dois gols do Luiz Fabiano e pra premiar os 1.200 gols. Não, 1.200 jogos do Rogério, ele vai fazer um gol de falta. Um gol de falta. Tá bom, vai então. Mas se for 3-2, vai ser um jogo pra matar do coração, né? Tem que ser um jogo bom, né? Esse joguinho de 1-0, 0-0, jogo amarrado, não tem que ser jogar pra frente, né? Não vai lotar, eu acho que não, viu, Sombra? Deu 17 mil até agora. Já deu 20, mas eu não sei se a torcida tá meio triste de novo, né? E os preços? Mas não aumentou o preço? Aumentou. Tá. Agora, se o Palmeiras tivesse ganho do Corinthians e do Santos, ia lotar, viu? Mas não é isso, ó, isso. Aumenta preço. Quando é clássico, às vezes o nego fica com o pé atrás. É uma quarta-feira. 10 horas da noite também, né? Quarta-feira, 10 da noite. Claro. Mas os palmeirenses são tudo patrão. Deixa aí. Depois chega tarde. Qual é o jogo amanhã da Plim Plim? É esse? Então. Ajuda a tirar o público do estádio. Exatamente. É isso aí. Mas quarta-feira, 10 horas da noite. Vários fatores. Ingresso caro. O cara não vão. Ô, Marcos, um abraço pra você. Um abraço pra vocês todos aí. Tudo de bom. Falou. E mais um ouvinte no momento sem parar no estádio 97. Três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar, Dodô. Foi só os virgens, hein? É, só virgem. Tá. Alô. Alô. E aí, quem fala? Alô. Quem alô? Fala? Alô? Quem é fala? Ô, Diogo, tudo bem? Alô. Consegui, baralho. Conseguiu. Primeira vez? Alô. Primeira vez. É Diogo. Beleza. Do que é o nome completo? Diogo Rodrigo de Oliveira. De Oliveira. E quantos anos você tem? Eu tenho 2.9. E qual bairro? Bairro Beijinha, não saiu hoje, né? Quem? Ainda não chegou, não. Não chegou. Graças a Deus. Ermelino Matarazzo. Onde é, produção? ZL, pô. Ah, ZL. ZL. Ah, entendi. Quem não sabe? E o time? É, Coringão, todo poderoso, Timão. Sim! Tá nervoso aí pro clássico, amigo? Vai pegar a Luzinha? Ô, Mota, hoje esse clássico, pra ajudar a Luzinha, eu era a favor de entregar. Dar W.O. Só que ajudar a Luz. W.O. É, porque, ó... Tá feia a coisa. A semana cheia do Tadinho. Corinthians... É. 4 jogos em uma semana, pouparia hoje os jogadores, daria 3 pontinhos pra Luz pra ajudar no rebaixamento. E vai ser um treino, né? Vai ser um treino com os reservas, basicamente, né? Exatamente. Porque os caras... Meu, o principal tá todo mundo descansando. Até porque o Tite até falou em entrevista que não colocaria os titulares porque tá com medo de machucar, né? É, quebra com certeza. Quebra algum, imagina o prejuízo pro Corinthians. Inclusive nem eu vou no jogo hoje. Você não vai? Eu pedi pro Mano Menezes ir no meu lugar. O Mano Menezes? O Mano Menezes? Olha o Mano Menezes. Pra treinar pra mim. Sumiu. Sumiu? Não sumiu. É, deu uma sumida mesmo. E você vê, o Fluminense trocou de técnico, nem o Mano Menezes, nem nada. Ah, mas os caras querem que é técnico barato, né? Não quer técnico caro. Técnico que dê barato, né? E. Não, seu tonto. Técnico barato. É. Tá certo, não é técnico que dá barato. O nome dele? Ô, faz tempo que eu não canto a musiquinha com o Tobias, né, meu? Vocês não gostam mais de mim. Você não traz o Tobias. O Tobias tá triste, meu. O Tobias tá sumido, você não tem falado muito dele. O Tobias tava num filme do DiCaprio outro dia brincando. Ah, é? Que tava fazendo o quê? Oi. No colo dele. O Calção, é teu ídolo? É. Cara, da história do Corinthians, ele pode ser, mas um jogador que eu não vi assim. Jogar muito. Né, eu vi os melhores momentos dele por vídeo. Agora, ver jogos pessoalmente. Não... E quem é teu ídolo? Algazarra! Que isso? Seu louco. Que é isso, Calção? O meu áudio de futebol, quando eu vi jogar, por história, o ídolo é o Marcelinho Carioca, né? Por tudo que ele fez pelo Corinthians, pelo que ele jogou. E os títulos que ele ganhou. Mas tem outros grandes jogadores que muitos encaram como ídolos, mas oba, são grandes jogadores. Oba. Mas o maior pra você é o Marcelinho. Isso, da história. Sim, que eu vou jogar. O Ronaldo Fenômeno tá no seu time de todos os tempos? Alto-falante. Tá, sim, com certeza. Que é isso, mas casal? O Ronaldo, vamos lá no Rockefeller, com as discussões de vocês anteriores, ele não é só um ídolo hoje do Corinthians, ele é um ídolo da história do futebol mundial, né? Batida de nádega. Que é isso? Tá muito louco hoje, meu Deus, o que você tomou hoje? Calção. O que foi? Tá, não, concordo com o Vitor. O Corinthians é grande candidato a ganhar a Mercosul. Põe o calção no chuveiro. Junto, parei, junto. Parei, tá calma, maluco. Calma, parei sobre a disputa. Junto. Calma. Ô, Diogo. Oi. Vem cá, cara. E a respeito do Guerreiro, é um assunto que interminável. Cara, Sombra, quando a gente tá escutando esse programa, que é sensacional, cara. A gente quer entrar nas discussões e falar o que a gente pensa, a nossa opinião na hora, né? É. Então, fala tudo agora. Tá tão nervoso de... Não, calma. Calma, respira. Por exemplo, você, a favor, você é da opinião do Mano que dane esse Guerreiro, que o Guerreiro vai procurar a turma dele no Peru, ou você é da opinião do Benjamin que é a favor de rasgar os cofres do Corinthians, fazer dívida até o fim da vida pra manter o Guerreiro no time? Assim, as duas opiniões, não ficando em cima do muro, cada um tem o seu ponto de razão. A minha é o seguinte, quem criou isso foi o próprio Corinthians. Sim. Eu, como dirigente do Corinthians hoje, eu não renovaria com o Guerreiro. Por quê? Se ele renova nessas condições com o Guerreiro, tá? Ele vai estar prejudicando novas negociações futuramente. Você acha que vai inflacionar o elenco? Com certeza, porque depois aparece um jogador, seja também do nível do Guerreiro ou parecido. Sim. Se ele bater o pé, ele vai criar as mesmas condições e o Corinthians vai ficar de mão atada. Porque se ele fez isso com o Guerreiro no passado, por que não vai fazer com outro jogador? E você vê que o próprio Guerreiro já pede uma baita grana e botou em comparação, você já pôde pagar isso antes, por que não pode pagar de novo? O Corinthians criou essa situação. E paga ainda, né? Em tese, paga ainda metade do pato jogando pelo São Paulo. Então você imagina um jogador que tá lá, ele fala, o quê? Os caras gastam 800 conto com um jogador que nem tá aqui. Que nem tá aqui. Ué, foi o argumento que o Guerreiro usou. Deu uma patada no Corinthians Ness. Ele falou assim, trouxeram o jogador aí, que ganhava tanto e tal. Olha, não tá aqui, eu tô aqui, tô jogando e sempre cumpri com o meu papel. Ô, Diogo, e pode parecer que não, mas olha, o Gustavo Oliveira, que teve aqui, dirigente do São Paulo, filho do Sócrates, sobrinho do Raí, a gente conversando aqui no ar, ele perguntou, mas jogador, fica nessas de saber se tem um outro que tá muito acima do patamar ou não? E ele falou claramente, o Gustavo foi muito claro aqui, falou assim, se não for um jogador que venha com uma bagagem muito grande, que seja um jogador de destaque imenso, se é um jogador que tá no mesmo nível dos demais e vem ganhando a mais, nego comenta, lógico, assim. Lógico. Estraga ambiente. O ambiente qualquer empresa, não só no futebol, né? Ô, Diogo, se você tivesse que escolher um pro Corinthians renovar aí, que vai chegar uma hora que o Corinthians vai ter que resolver a situação. E tem dois jogadores aí que são muito importantes pro Corinthians. Um é o Sheik, eu acho importante no esquema do Tite, e o outro é o Guerreiro. Se tivesse que escolher um, qual dos dois você escolheria? Eu escolheria o Guerreiro, pelo futebol que ele apresentou. Eu gosto muito do futebol do Emerson, só que eu vejo o Emerson como aquele jogador mascarado, aquele jogador boleiro maloqueiro. Sim. Ele só vai querer escolher jogos bons pra ele jogar. Guerreiro não, ele joga com qualquer time. Engraçado, foi até o último jogo que ele fez gol contra o eu também não consigo falar. Outro jogo que ele fez um gol. Não lembro qual foi o time agora. Capivarianos. Ele sentou na muretinha e falou aqui, tipo, eu sou daqui e ninguém me tira. Foi pra entender o que ele falou, né? Ah, eu falei assim, hoje tem balada aqui, eu não vou embora, não. Lá em Capivari, tia Marta. É, eu tô cá na Capivari, eu falei, eu não vou embora, fiz o gol, não encho meu saco, eu vou ficar aqui hoje. Lá na Cap Club. Não, mas ele falou que tá mudado, ele falou que tá mudado, que é uma nova pessoa. Ô Diogo, a gente tava aqui conversando bastante, inclusive de ontem pra cá, sobre o time do melhor time de todos os tempos, né? E cada um de nós citando, eu do São Paulo, o Benja aí do São Paulo, do Corinthians, o Domingo do Palmeiras, o Kaká escolheu dele. É mesmo? O Kaká escolheu o time dele. Vai. Tudo bem, o Kaká é São Paulino, não, mas ele tá falando o melhor time que ele montaria do mundo. Do mundo. Aí é complicado. Vê se esse time é bom, olha aí, ó. Dida no gol. Cafu, Maldini, Nesta, Roberto Carlos, Pirlo, Iniesta, Zidane, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. E o Messi? E o Messi não entra? E pra ele não. O Cristiano Ronaldo mais que Messi. É. Eu também gosto. O time é espetacular. Mas os dois podem jogar. Que time, hein? Imagina ter um time desse. Você concorda com esse time aí, ô Diogo? Prefiro o Robinho Dudu. Muito bom. Só o Nesta que eu não acho que não seria um jogador aí nessa seleção. É, mas não é à toa que o Kaká se escondeu nos Estados Unidos. Como né? que é isso? Você tá falando mal. O que é isso? Como assim? Que essa agressão? Ele tá no centro do mundo agora. É, mas não colocou o Pelé. E aí? Falava alguma coisa? Mas ele não jogou com o Pelé, não viu o Pelé Robinho, jogar? Robinho, então, jogou com o Robinho? Não. Jogou com o Robinho. Neymar. Né? Mas você quer dizer que o Robinho jogou mais que esses que estão aqui? Não jogou com o Paulo Almeida. Quem? Nossa, mas quem? Ô, Zedão, você tá louco? Tá escondido, tá perdendo lá, Tá maluco, só pode ser isso. Ô, Sombra, antes que caia a ligação aqui, cara, eu tô muito nervoso. Diga! Eu quero participar do segundo concurso de pôquer, cara. Segundo torneio de pôquer do estádio 97. Deixa eu vou então, tirar, não, deixa eu vou tirar pra ele. Olha, o Tite vai tirar uma carta pra você pra ver quantos quilos você vai doar. Você quer do lado esquerdo do baralho, você quer do meio do baralho ou você quer do lado direito do baralho? Ele quer que você pegue no meio do baralho. Eu vou tirar a carta, porque quem tira alguma coisa pra alguém, pronome prejuntivo da terceira. Que isso? Pronome prejuntivo. Tá chato, hein, às vezes. Ele tirou uma palavra chamada Joker. O Coringa. Opa, saiu o Coringa, cara. Tirou o Coringa. E aí, o Coringa? Ô, Diogo, saiu o Coringa. Você que escolhe quantos quilos você quer doar. 10? Oi, 10 quilos. Eu acho que como corintiano ele deveria receber a doação. Também. Aí não, pô. Valeu, Diogo. Você fica na linha. A produção vai falar com você, vai pegar seus dados pra deixar tudo alinhado pro segundo torneio de pôquer do estádio, tá bom? Sensacional, Sombra. Meu, feliz a participar, ainda mais que você tá participando do torneio. Beleza. O primeiro prêmio é incrível, que é a viagem pra Punta, mas o segundo... nesse torneio eu preferia cair em segundo pra ir pro resort junto com vocês. Parabéns, obrigado. De repente se você chegar lá e você ganhar o trocar, torneio, você abre mão. Vê que ganhou o segundo e tenta trocar. Abre mão. Mas precisa ver se o cara que ficou em segundo quer trocar também. Não, chega lá e entrega o jogo. Dá o win com o par de dois. Aí sai a quadra, né? A win par de dois, sai a quadra e ele ganha. Mas, ô Diogo, você joga sempre ou você é baralhão aí? É noob. Eu jogo, mas online, né? Tem uns 2 anos que eu jogo. Sim. Mas são aí iniciante, mas dá pra brincar um pouquinho. É noob, mas vai bem. Tá bom, então. Não, que é fera. Tá certo. Ó, fica na linha, a produção vai falar contigo, tá bom? Cara, obrigado, Sombra. Sensacional de programa de vocês aí. Muito bom, parabéns. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Ô, chefinho. Oi. Uma notícia triste aí que o... Será é verdade essa notícia do Mauro? Mauro Betti? Eu li aí, né? O Mauro Betti tá fora, foi mandado embora aí. Abraço pro Mauro, né? Mas conversou com ele, Dodô? Não, não conversei com o Mauro, mas fiquei sabendo e o Mauro, a sorte dele é que ele tá lá, né, na Fox, né? Então ele, pelo menos, tá um cara que tá empregado. Falou mal do Porque um cara, celular, um cara né? nesse nível, nesse nível de profissional, tem que estar em qualquer outro veículo. Falou bem, ele diz que o Santos não é favorito, né? Vai procurar emprego. Não, você tá... Tem que analisar jornalisticamente. É um amigo de trabalho, você não pode falar... Agora o Mota fica analisando demissão de profissionais. É brincadeira, não. Amanhã se o Mota for mandado embora, mas ninguém vai lembrar dele. Vai. Ninguém vai ficar rádio falando, nossa, você vai ter uma tsunami na internet. O Mota saiu. Vai ter uma tsunami na internet. Vai lamber sabão. Essa foi a sequência sem parar do Estádio 97. Agora eu vou falar do Sem Parar. Sem Parar, essa mega ajuda no dia a dia para economizar tempo e facilitar os pagamentos. Você sabia que agora, sem poder, você pode pedir e pagar táxi usando o aplicativo Sem Parar Táxi? Você chama e paga o táxi com um único aplicativo, sem precisar usar dinheiro ou cadastrar o cartão de crédito. É o Sem Parar com você até no celular. Baixe agora mesmo, é grátis. Vai pro jogo? Vai com o Sem Parar Táxi. Vai comemorar com os amigos? Use o Sem Parar Táxi. Sem Parar, sempre com você em todo lugar. Estádio 97. Estádio 97 da Energia 97. Tem notícias aí do Palmeiras? De nós, fala vocês, de nós. Vocês, Domênico. De nós, né? Vocês. Nós. Vocês. Então, olha, nós. O Palmeiras que tá estudando reforços aí já pro Brasileirão, viu, Dodô? Inclusive aí tá de olho nos times paulistas, né, no interior, quem tá se destacando aí. Sim. Diz aí que o menino, como é que é o nome dele lá? É o menino, o Marcelo Jesus. Marcelo Matos. Ah, o Marcelo Moita. É, ele tá... O gerente de futebol ele do... Ele tá trabalhando bastante aí, procurando aí reforços, já pensando no Brasileirão. Então, certo. O Palmeiras vai vir reforçado aí. Olha, e, ele fala a língua dos jogadores, viu? É? Ele fala seja. Como é que é? O Alexandre Moita. Ah, o Moita. Menas. Menas. Então, o Alan Patrick. Ei, Patrick. Pode ser opção pro Oswaldo Oliveira aí no jogo. Tá recuperado já. É, já tá recuperado aí, pode jogar. Nada, viu? Que vai mudar muito também, viu? É. 20 mil ingressos vendidos aí pro Choque Rei. E o Alione treinou aí, mas ainda não tem certeza se ele vai jogar. Se não for com o Alione, vai ser o Rafael Marques. Certo? É isso aí. Eu duvido que não vai ser o Rafael, viu? Ele é... Eu duvido. O que você acha, vovó? O Oswaldo gosta desse cara do Botafogo. Olha, sinceridade de verdade, tá melhor que o Alione, viu? O Alione tá tem muito... Tem o Marques? É, o Alione tá horrível, Dodô. Ele perde as bolas, chuta a bola. Mas eu gosto mais do Alione. Assim, quando ele joga... E o Oswaldo com grife, não tá vingando? Quem? Oswaldo com grife? O Dodô é bom. Ah, calma. Dodô é bom. Bom jogador. Ô, Jojo... O que as pessoas não entendem é que tá formando Dodô, elenco. Dodô, que Jojo, o quê? É, tá formando elenco. Tá formando Jojo. Elenco, calma. É o Dudu vai bem, deixa o Dudu lá. Outra, agora no final do campeonato carioca, agora, o que eles vão fazer? Vai analisar, o Palmeiras precisa de meia. Aí vai contratar um ou outro, número 9, que fez um elenco. E agora que vai ter análise, né, de análise, né? Entendeu? Entendi. Olha, o Lance fez um levantamento de jogadores que vestiram a camisa dos dois times, de São Paulo e de Palmeiras. Vamos lembrar aqui, olha. Zete. Começou no Palmeiras e foi pro São Paulo. É. Vamos brincar aqui agora de quem se deu melhor. É, onde o jogador se deu melhor? Vamos brincar, Domenica. Vamos lá, Zete. Zete ali, deu melhor, olha, aí não foi São no Paulo. São Paulo, né? Tudo bem, mas ele foi muito bem no Palmeiras. Não, não, não. Se não me engano, ele quebrou o recorde de ficar sem tomar gol no Palmeiras. Foi melhor no Santos. Não, ele foi melhor no São Paulo. Por... Ele tá louco. Ele foi melhor no São Paulo porque ele ganhou o Mundial. Então, no, contra títulos. O Santos tem 96, cabelo do Caia. Não, tudo bem. Vai. Isso. Vamos lá. Cafu. Ah. Olha, ele jogou muito no São Paulo, não é muito título, mas quando foi pro Palmeiras também, jogou no time do 100 gols, filho. Acho que saiu nos dois, aí empate. Aí complicou, empate aí. Não sei, acho que jogou bem nos dois. É empate. Quem jogou melhor na Roma, que eu lembro muito. Aí, Leonardo Moura. Leonardo Moura jogou nos dois? Jogou nos dois, jogou. Se você não lembra que o Leonardo Moura no Palmeiras foi muito mal, hein? Ele, se não me engano, tava no time que saiu, hein? Empate! Não, o São Paulo ele foi melhor, então. Empate, não. Empate. O Leonardo só vai bem de time pequeno, né? Só no Flamengo. E o Sinho? Mas o Sinho quase não jogou no Palmeiras. O Sinho saiu do Palmeiras muito novo. É, não vale contar. Foi melhor no São Paulo. Lógico. É. Júnior. Igual também, eu acho, viu? Igual. É, o Júnior ganhou a Libertadores no Palmeiras, ganhou no São Paulo. E Mundial no Mas que é igual, hein? É, foi igual. Acho que não é igual. Igual. Empate. Pô, só deu um empate até agora. Lúcio. É, o River nos dois. Não, Lúcio, o melhor. Lúcio, o quarto melhor zagueiro. Não, o Lúcio da seleção. Lúcio, o lateral. Aí que tá, no São Paulo ele foi muito mal. E no Palmeiras também não foi muito bem. Também empate também. A diferença é que o Palmeiras já sabia que ele tava horrível e pegou. Essa é a diferença. E a gente avisou. Mais um jogador aí que foi... Empate. Vai dar empate aí. Antônio Carlos. Ah, empate também. Empate técnico. É técnico. No Palmeiras foi bem pra caçamba, hein? Ah, nos dois, né? É. Ah, no São Paulo também. Então, aí, então, olha, então muita gente não lembra. Dario Pereira. Dario Pereira jogou no Palmeiras um tequinho. Jogou. Dario jogou um tequinho no Palmeiras. Não lembro, não. Jogou, finalzinho de carreira. Porra, não lembrava, não. É. Ó, eu joguei um tequinho no final da minha carreira também. É que muita gente também não lembra. E o rapaz, ontem, no melhor time do Palmeiras dos 20 anos, o cara mandou um time até bom, viu? É que eu não guardei aqui. Ele colocou como zagueiro o Gamarra, cara. O Gamarra passou pro Palmeiras também. Passou, é que às vezes não marca, né? Júnior Baiano. Júnior Baiano, é bom, ligar o Libertadores pelo Palmeiras. Olha, o Palmeiras ele foi bem, o Palmeiras foi melhor. Foi melhor. Só que ele teve uma tragédia, lembra? Ele fez o gol e levantou a camisa do chiclete com banana. Não, isso não é nada. O problema é que ele não marcou o tal do... Quem é? O Giggs que cruzou ali? O Giggs tinha que marcar, ele não marcou. Lá vem o Giggs de novo. Mas, teve a parte boa e a parte muito ruim. O Jojo, na Libertadores, ele fez uns 5 ou 6 gols, viu? Não, sim, ele ajudou o Palmeiras pra caramba. Olha aí. César Sampaio. Ah, no Palmeiras, né? Ah, o Palmeiras ele jogou muito. Muito. Aí foi. Ah, né? São Paulo foi finzinho. É, no Santos ele foi melhor. Né? É, que foi melhor. Edmilson. Edmilson. Ah, Edmilson. Ah, o Edmilson foi melhor na energia. Ó, sobre a cidade, viu? Na energia da cidade. E mais um aí, se você tá aí com o Anny. Vamos lá, vamos lá. Tem mais? Tem vários. Ah, porque o Denilson também, né? Olha aí. Arouca. A Arouca não foi bem no São Paulo, mas também não saiu, né? Não dá pra... Mas ainda não, aí é no Santos. Vocês vão falar que eu sou santista. Não. Ele então chupa sim, essa. Ele chegou no Palmeiras a pé. Ah, então chupa agora. Chegou agora no Choque Rei. Não tem nada a ver com o Santos. Então... Santos, sai você daqui. Ele tá falando do Choque Rei amanhã. Nessa aqui, olha. Nessa aqui o Palmeiras dá de lavada. Rivaldo. Ah, certeza. Na verdade, jogou no São Paulo. Mas não foi mal no São Paulo. Mas só, mas foi final de carreira, né? Quinzinho de carreira. Juninho. São Paulo. Não, ele foi bem no Palmeiras. Juninho? Ah, Juninho foi no São Paulo, gente. Para. Não dá pra comparar, né? É que lá no Palmeiras já era carro batido, né? Denilson. Não, já tava final de... Denilson... O Denilson, acho que os dois, viu, Jojo? É, mas no São Paulo foi melhor. Ele foi vendido por 27 milhões de dólares. Mas aí é questão de dinheiro. Mas no Palmeiras ele jogou paulista, fez um monte de gol. Foi campeão paulista. Eu acho que o São Paulo foi mais. Foi campeão paulista no São Paulo também. Depois é que ele é mais jovem quando tava no São Paulo, né? Ele foi mais brilhoso no São Paulo. Mas acho que foi melhor no São Paulo. Kleber Gladiador. Se tu quiser, a gente devolve. No Palmeiras foi melhor. Palmeiras. Hein? Se tu quiser, para o time da rádio, a gente tá em prisão. Allan Kardec. Olha, a sombra, ele foi bem no Palmeiras, mas foi tá indo bem também no São Paulo, né? Mas no Palmeiras não dá pra, melhor, mas, não, mas não dá pra falar ainda. Né? Miller. Eu acho que no São Paulo, viu? Aí no São Paulo. Mas ele jogou muito tempo. Jogou muito. Ganhou mais título, né? Voou mas baixo. Mas assim, vai, foi nota 8 no Palmeiras e 10 no São Paulo. É, tá bom. Né? Boa escala de número. Evair. Aí não tem nem comparação. Ah, tem comparação. Aí não dá. João Tequinho. É, do Santos. Olha aqui, rapaz. Leandro Amaral. Eu acho que no São Paulo ele foi melhor, viu? Leandro Amaral no São Paulo? Será? Ele foi não rico. Lembro. Mas jogou tão pouco no São Paulo. Não lembro. Mas pelo menos você fala que ele jogou. É que jogou um pouquinho. Ó, foi empate aí, viu? Ele não jogou. É. Dodô. Ó, o Dodô. Dodô acho que foi melhor no São Paulo. Ah, foi melhor no Bichote, eu acho. O Dodô foi melhor no São Paulo. Ele tava, pra torcida, se não me engano, ele tava no time que caiu também. Não, e teve um jogo que o Dodô pelo São Paulo, ele fez 5 gols, não teve isso? Teve, contra o Cruzeiro. Ele fez 5 gols, gritou, pá! Que delícia. Luizão. Puta, o Luizão foi bem no Palmeiras, hein? Luizão. Mas no São Paulo também foi decisivo. O Luizão não ganhou a Libertadores lá? Ganhou no São Paulo. Ganhou a Libertadores no São Paulo. O Luizão no Palmeiras, ele tava... O Luizão no Palmeiras tava naquele time dos 100 gols, cara. Aquele time era incrível. Ah, dá um. Ó. Empate, eu acho que ele foi melhor nele no Corinthians e no São Paulo, foi igual, viu? Incrível que o Luizão jogou bem. Ele marcou no Palmeiras, ele marcou no São Paulo, ele marcou no Corinthians muito bem. Também muito no Corinthians. Ele é o Mundial Fajuto lá. Tem um jogador que não tá aí. Quem? E jogou nos dois. Qual? Domênico não vai nem lembrar disso aí. Leivinha. Puta, o Leivinha jogou no São Paulo, é verdade. Jogou um finzinho de carreira. Mas aí foi melhor no Palmeiras. Não, tem nem comparação. Mas jogou, é verdade. Isso eu lembrava que foi, mas pouquinho, hein? Que ano que foi? Acho que foi 77 ou 78. Bem pouquinho. Não lembro, era muito pequeno. Não, 78, eu acho. 78. Sabe por que eu lembro, João? Porque ele veio aqui e ele falou isso aqui. É. E eu não lembrava até. Eu falei pra ele, pô, não lembrava se você jogou no São Paulo. Você lembra do Futebol Cards? Apareceu lá o Leivinha. É, isso mesmo. Saiu o Leivinha naquela época pelo São Paulo. É legal aquilo lá. É, o São Paulo tinha o Teodoro, Ailton Lira, Leivinha, essas coisas. Estádio 97, tem oferecimento da Esser, Narigudo. Olha aí, amigão, você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição.

O Luciano e o Malcom são reservas aí, primeiro, do Emerson Sheik e mas é um time do perto da Lusa. Não, eu acho, esse time B do Corinthians, esse time B do Corinthians, ele tem time pra ser vice-campeão brasileiro. E o time A campeão, tá certo? O Corinthians seria campeão, tá ligado? Com o time A e vice com o time B. Mas é o time B, gente. Deixa eu fazer uma pergunta. O meio de campo do Corinthians hoje qual que é? O Corinthians vai jogar com Bruno Henrique, Christian e Danilo. E Petros. É? Petros, lateral esquerdo. É. Lateral esquerdo, então. Improvisado Henrique, no lateral esquerdo. Christian e Danilo. Sim. Três só? É isso. E na frente vai jogar com Malcom, Luciano e Wagner Love. Mal. Putz, vai golear. Ô, mano, eu não sei o que tu acha. Que time massa, hein, Sombra? Eu não sei o que tu acha. Esse time do Corinthians, Tite, é aquele time da Master League no videogame. Você vai comprar no videogame. Calma. Eu não sei. São Paulo também no papel dá uns putos. Eu não sei o que tu acha, mas tô pensando em botar os jogadores vendados com aquela bolinha de futebol de serra. Não! A bola com guiso. Exatamente, pra ver. Pra ajudar a Lusa? Pra ver se a portuguesa perde de pouco. Não. O Tite tá fazendo a parte dele, gente. É. Convenhamos, vai. Ô, mano, parabéns, hein? O quê? 9 anos. Já. 9 anos de namoro, Motinha. 9 anos de namoro. Tá ensinando pra todo mundo. Coitada. É quase uma vida, velho. Coitadinho. Namorado eterno, né? Namorado eterno. É, mas ela que não quer, né, mano? Ela que não quer, né? O quê? Casar. A mulher tem aquele sonho, né? É, não quer. Quer, quer. Quer, mas, quer, mas a gente lida bem com a pressão, Domingo. Entendi. Sabe como é que é? Entendi, tá a pressão, mas tá, você tá lá. Mas tá aquela pressão, assim, de estádio com o arquibancada perto ou com o estádio que é no Morumbi, que fica longe? Não, é administrável, não é uma bomboneira ainda. Não é uma bomboneira. Não, não é. Não é uma bomboneira. E pro lado da família dela, não, não tem preço. Não, tranquilo também. É, mas a mãe nem quer que case. É, o sunguinho fazendo aqui um... Não quer, é tipo um bebê indo embora, não quer. É, ela quer que eles querem que o mano more lá. É verdade. Mano, tem o quarto dele. Lógico, mano. Perguntamos pros ouvintes. A vaga do carro do mano. Primeiro, mano. Ah. Você ou o seu Bento? Ah. Que também tá um tempão aí. Ah, mas o seu Bento já tá engatilhado, né? Não sei, não. Seu Bento, ele já tá engatilhado. Não tá, não? Ele falou aqui fora do ar, não sei, não. Azedou o carro? Tá feia coisa, viu? É nada. Não sei, hein? Não. Não, não azedou nada. Azedou, não. Não azedou, mas... Mas olha quem tá também casadinho. O Rudy? Falta o Rudy também. Juntos? Ah, Domênico e eu estamos. Não, mas ela tá grávida já. Eu tenho mulher, ou se eu me respeito. Se você me enrolar 9 anos, eu tô na sua cara. Você me respeita, hein? Bom. Ele só quer te usar. Olha lá, hein? Mas o Rudy. Ele só quer te usar, Gnaldo. Vem cá. Você não foi convidado pro casamento do Serginho, né? É sempre bom lembrar. Garoto. Mas agora, Serginho, esse menino que vem aí, você ia deixar o Serginho ser padrinho, não é? O meu? O seu filho. Que menino? Tá louco, Sombra. O meu sogro e minha sogra, eles voltam do trabalho ouvindo. Ah lá, está grave. Não, tá nada, graças. Tá grávida, já? Grávida. Gêmeos. Tá você é papai? Vai. O mano é mó vendido também, mano. Mó vendido. Você sabe que não tá, não tem nada a ver. Pô, mas e aquele... Ah, foi isso, aquele dia do exame, que ela veio apavorada? Não, nenhum. Faz isso, eu não. Tava chorando aqui no vidro. Meu sogro acredita nessas coisas. O Rudy entrou no banheiro e saiu com o teste de gravidez. Nossa, velho. O Rudy pensou que o teste era nele, velho. O Domênico, cara. Ele comprou o Sombra dois, compra aquela pílula. O Rudy compra aquela pílula do dia seguinte de atacado, velho. Ele compra de 12, a caixa fechada já. É, ele chegou pra minha namorada e falou, toma esse suquinho, toma. Não tem nada disso, a gente nem faz nada, nem casou ainda. Ah, mas por quê? Você é oco? Não. Não pode fazer nada antes do casamento. Ai. Mas vocês dormem no mesmo quarto? Não. Não? Não. Quando ela vai dormir na sua casa, dorme aonde? Essa é a sua vida. Eu durmo no chão. É verdade. Muito você acha bem, que os pais dela não acreditam nisso? Claro, na casa dela eu durmo no chão. Tá? Ah, tá. Sem problema algum. Tem que ter todo o respeito. Claro. O que a família vai pensar? É verdade. Não é verdade? Quando eu durmo na minha sogra, eu durmo na cama com o Domênico. Ah, é? Que isso? Você tá louco? É que eu não gosto quando você fica quietinha, não. Eu gosto de provocar você. Ah, mas eu tenho a minha mulher. Sai pra lá, você. Ah, você vai cuidar sogra, da tua nega aí. Imagina a dona Jamile entrando. Tá louco? Olha o respeito aí, ó. Dona Jamile. Ah, minha mãe, olha a minha mãe. Você gosta de café como? Ovos mexidos? De churro. Eu ando de baby doll na casa da sogra, ela deixa. Bolinhas de churro. Oh, que saudades, bolinho de churro da dona Jamile. Ela nunca mais fez bolinho de churro. É, a gente perdeu a moral. É o Domênico que não deixa, no mínimo. O Domênico, ele fala, eu vou levar. Ele leva pra casa e não traz. Ô, dona Jamile, leva no resort. Olha minha mãe, eu respeito. Resolve. Vamos a mais ouvintes. 3, 2, 8, 4. Você fez meu Galvão agora. Vamos lá, 3284-7097. Vamos a mais ouvintes no oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Toma, você falou do Euler? Não, não falei. É o Euler, tô falando aqui, o Euler. Jogou nos dois. Jogou nos dois, é verdade. Léo Lima também. Alô? Léo Lima, é monstro. Tá, Léo Lima. Me mandaram aqui. No... Alô? Falaram o Mário Sérgio. Quantos caras lembrados, os caras? Mário Sérgio. Nossa, Mário Sérgio. Tem uma porrada, tem uma porrada. Alô? Boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Meu nome é José Ricardo, tudo bem? Como é que é o nome? José Ricardo Miranda. José Ricardo, Ricardo Miranda, é isso, né? Consegui baralho. Boa! Você tá no carro, velho? Tá ruim a ligação. Tá vindo ligação. Você tá falando em frames. É, tem que tentar parar em algum lugar aí, porque vai cair, hein? Né? Tô parado. É, mas tá ruim a ligação. É, tá ruim. Alô? Fala devagar. Ah, foi, ó. Alô? Xiii. Caiu, hein? Xiii, rapaz. Foi abduzido, eu avisei. Foi abduzido. Daquele jeito. Infelizmente, olha aí, caiu a ligação. Não deu certo. Não deu certo. Vamos trazer mais ouvintes então, vamos lá. 3284-7097, uma pena. Tobias, quando é. Pergunta pro Tobias, quando é abduzido, vai pra onde? Vou lhe responder. Fantástico. Um abraço pro meu amigo aí, o Flávio Longo, velho. Longo? Longo. Aí, Mota, se interessou? Adoro. Aí, Flavião. Alô! Um beijo pra Leide também. Alô, Sombra. O Domênico, velho. O Domênico. Ô, Domênico. É, o receptivo. O homem aí, da recepção é o Dodô. Receptivo é o Dodô. Tudo bem aí, meu velho? Tudo bem, Dodô, e você? Tudo bom, graças a Deus. Teu nome completo? Davi Renato Cardoso Dias. Davi Renato Cardoso Dias. Nome de ministro. E de rua também, né? É. Também. E qual que é o... Que ministro que naturalmente depois vai virar nome de rua. É. Né? Pessoas influentes, sabe como que é? Tem jeito. Ô, velho, e quantos anos você tem? 31. 3.1. E o bairro? Então, o bairro, acho que o Mano vai acertar. Mano? Mano? Aí, vamos ver. Se ele lembrar, né? Ah. Scarborough. Hã? Scarborough. Scarborough? Que porra é essa? É por Scaba. Olha, ele pode estar falando da Austrália, velho. Ele pode estar falando da Austrália. Não, na verdade é uma brincadeira. Eu moro na Austrália e tô no Brasil de férias. Ah! Não lembrou, tá vendo? Tá vendo, velho? Não lembrou da Austrália. Primeira imagem que veio na cabeça do Mano foi a véia. Eu morei em Perth, no bairro de Mount Lawley. E tinha essa rua lá? Tem, na verdade é um bairro, né? É muito próximo daí de onde eu tava, véio. É muito próximo. O bagulho ali é quebrada também, é considerado, Domênico. Quebrada. O bagulho é da hora, assombrado. Não, peraí, quebrada tem uma outra conotação. Não, a quebrada ali é considerada, mano. Ó, eu morava ali na... Desculpa, traduza, quebrada considerada. Quebrada, é o teu lugar, mano, onde você mora, tá ligado? O bairro é considerado, eu morava ali em Mount Lawley. Mount Lawley. Mas tinha umas praias boas ali, tinha Swanbourne, tinha Cottesloe. Tinha Tubarão. Cottesloe é muito bom. Scarborough é conhecido como Scar Brasil, né? Só Sim. Tem brasileiro. Mas, ô amigão, você já colou em Margaret River ou não? Já fui em Margaret River. E Hotness Island. Ó, Hotness Island foi o lugar mais bonito que eu já fui na minha vida. Eu também já fui, muito, muito bonito lá mesmo. Mas lá tem dá tubarão. Um pau em Fernando de Noronha. Tem tubarão lá. É o esquema de Fernando de Noronha, mas é mais preservado. Fernando de Noronha virou meio modinha agora, tem... Ei. É verdade, tem uma pá de hotelzinho chique, tá ligado? Agora tá pegada, Fernando dá de Noronha tá assim. Eu nunca fui pra Fernando de Noronha, mas disse que Fernando é muito bonito também. É bonito, mas infelizmente o pessoal hoje acabou meio que popularizando demais. Mas Hotness Island é um lugar preservadíssimo. Tá legal, louco. Papo, tá legal. Vamos criar estádio turismo. É da hora. Ó, eu recomendo, velho. Turismo 97. Ó, você que quer sentar o Choba no avião e ficar com a bunda quadrada, velho, vale a pena. Ir pra dois lugares aí, ó. Austrália e Japão, Sombra. Dois lugares sensacionais. E Bali também. Todo mundo diz. Na Indonésia, Motinha, quando eu tava lá na Austrália, tinha um risco de tsunami. As passagens ficam baratas, velho. É verdade. E só brasileiro indo pro bagulho, velho. É da hora. Os caras lá. É aquele negócio assim, ó. Opa, deixa eu aproveitar a tragédia, tá ligado? O cara desce lá. Quanto que fica, mano? Ó, da Austrália até ali é. Da Austrália pra Bali deve dar em torno aí de uns $300. Até menos em época de tsunami. Pô, sabe, por exemplo, quando teve guerra em Nárnia, eu fui mais barato também. Como guerra em Nárnia? Teve guerra em Nárnia. Você tá brincando, aí, Nelson? Era a passagem do armário era mais barata. A rainha do freezer. Né? É verdade. Bom. Tá bom, meu velho, e o time? Aqui é São Paulo Futebol Clube, Dodô. Olô. E, ó, amigão, deixa eu te perguntar, mano, o que você tava fazendo na Austrália? Tava trampando com o quê, mano? Então, na verdade, né, infelizmente nós fazemos aqueles trabalhos, né, que chamam lá subemprego, né? Eu fui pra lá pra estudar, e aí a gente acaba trabalhando também, né, que pra se manter lá é bem difícil. Eu vou falar real pra você, viu, velho, o melhor trampo que eu tive ali foi quando, vou até fazer um jabá do lugar lá, tem uma agência de emprego que chama Pinnacle, você pode ir lá buscar trampo, tá ligado, aí tem várias parada pra você fazer. O mais legal ali é você ir trabalhar no cassino, cara. Porque aí você pode trampar ali. É que pra homem é mais difícil, mas housekeeping, que quando você vai lá pra dar uma arrumada nos quartos, sim, você pode fazer lá o esquema lá de andar no cassino só com o aspiradorzinho ali. Você pode recolher copo. É da hora, velho, porque aí você não tem a obrigação de trabalhar de segunda a sexta. Se você falar, quero trabalhar de segunda a quarta e sexta, você vai. Você fala, ó, quero trabalhar de segunda a quarta e sexta. Ah, não tem no período fixo, noturno. Né? O problema é que mudou muito lá, viu, mano? Desde a época que você foi, eu não sei se faz muito tempo que você foi, mas 2006 agora eu tava bem concorrido lá. É? A partir de trabalho tá bem mais difícil. O cassino já crise, não paga tão bem quanto pagava antigamente. E a crise mas, mundial, ó, vou te falar, amigão, ó, eu trabalhei numa empresa ali que ali eu ganhei dinheiro, cara. Eu trabalhei de pedreiro numa empresa que chamava Peterson. Essa empresa, eu ganhava 19... pedreiro em australiano. É, pedreiro é labor. Mas o negócio é o seguinte, você pega, por exemplo, Motinha, eu ganhava 19 dólares por hora e eu era registrado como 10 horas. Caraca. E tinha uma hora de locomoção, por exemplo, eu saía de determinado lugar ali na empresa para poder ir pra determinada obra e o pessoal já contava isso como horário de serviço. Ah, é? Então eu tinha uma hora para me locomover, tá certo? De um lugar para outro e uma hora de almoço. Ou seja, eu trabalhava 8 e tinha uma hora de locomoção de lugar para lugar e uma hora de almoço. Bom, hein? Ou seja, ganhava 190 dólares por dia, tá certo? Trabalhando aí talvez 5 dias por semana, dá para tirar uma graninha, Motinha. Você trabalhava o mês inteiro? Não, trabalhava de segunda a sexta. Não, realmente a qualidade de vida lá é excepcional, mas... É top. E você vai voltar de vez fácil, ou você vai voltar para lá? Eu tô pensando em voltar, Motinha, porque eu vim pro Brasil com uma esperança de galgar coisas melhores, melhores oportunidades, mas tá bem difícil aqui, viu? Tá bonito, viu? Tá bem complicado. A nossa política, infelizmente, aqui do Brasil não... É, volta, filho. Não volta, está ajudando, não, viu? Volta pra lá. Provavelmente o nosso tricolor. Voltar, sim. Tá bem? Ah, tá bem, né? Tirando esses problemas internos aí, eu acho que o time... Eu não acho que... Assim, eu tenho 3 pontos pra falar de São Paulo que eu... Escuto muito vocês aí e eu fico observando o que os ouvintes falam, né? Muda muito a opinião, mas eu tenho a opinião de 3 fatores que influenciam no São Paulo. Primeira delas é a diretoria, né? A parte interna atrapalha muito, né? Eu acho que essa coisa interna influencia, assim como influencia nas empresas também. A segunda parte é assim, o planejamento, né? O São Paulo, desde que o Juvenal assumiu, o São Paulo parou de planejar, né? E o Corinthians hoje assumiu essa responsabilidade. E você vê aí que o Corinthians vem fazendo. Então acho que o São Paulo perdeu um pouco esse negócio de planejar. E eu acho que isso tem dificultado um pouco dentro de campo também. Ô, Davi, só um parênteses. É verdade, o Corinthians de certa forma tomou uma dianteira aí, em muitos momentos. De destaque nos últimos anos dentro do cenário do futebol. E eu acho que isso aí foi coroado, lógico, pelo título mundial, né? Claro. E também pela construção do estádio. Agora, há de se dizer também o seguinte, se for ver a parte financeira do Corinthians, do jeito que tá, não é um bom exemplo. Ah, mas é que tá, Sombra, é que o Corinthians ele teve um déficit aí que você pode colocar na ponta do lápis aí como vai, o Pato, fiasco, tá certo? O Corinthians gastou 40 milhões no jogador. Você tem, ó, um jogador que foi caro pro Corinthians também, o Renato Augusto, a folha salarial. É, quando qualquer clube brasileiro, Sombra, não vende um jogador aí especial, aquele jogador que você consiga fazer um bom dinheiro, possivelmente esse clube vai fechar no vermelho. Ah, tudo bem, mas eu só queria fazer um parênteses, assim, que também não é uma perfeição. Não, sim, mas o grande problema, Sombra, é quando você, por exemplo, tem um faturamento alto e a sua arrecadação é baixa. O Corinthians ele tem um faturamento alto, mas ele arrecada bem também. O Corinthians, quando ele conseguir, talvez, aí lotear a camisa, como conseguiu em outros anos, aí não só com o patrocínio Master, mas vendendo patrocínio para jogo pontual, quando você vende ombro, vende manga, isso tudo faz parte de uma composição aí financeira para que você possa sanar as dívidas. É que o Corinthians ele meteu realmente o pé pelas mãos aí no ano passado, realmente foi um fiasco. Será que foi só no ano passado? Imagina. É que o ano passado foi o grosso da coisa, né, Sombra? Foi vai grosso. Acumulando, né? Mas já é um rescaldo também aí do 2012, o Corinthians acabou sendo campeão, mas realmente... E aquelas dívidas lá com o governo... Que até o próprio Andrés, eles tinham tudo deixado de pagar. Não, mas isso daí tá renegociado. Eu sei que tá. E tá sendo pago. Tem que pagar, né? Mas tá sendo pago. Eu sei, mano. Mas foi pra justiça. Em algum momento o nego falou assim, ou paga jogador ou paga imposto. O que nós vamos fazer? Paga jogador. Não paga o imposto. Isso não é um bom planejamento. Não, sim, eu concordo, Sombra. Naquela época não foi, mas o Corinthians ele entrou novamente aí na dívida com o governo. Aí ele refinanciou essa dívida e agora tá pagando. Realmente é uma despesa alta, tá certo? O Corinthians ele não tá nadando de braçada não, como já esteve em outros momentos. Mas o Corinthians, ele tá pelo menos com o governo quitando a parte dele. Tanto é que ele tem uma certidão negativa de débitos. Se não tivesse essa certidão, ele não teria o patrocínio. Mas a questão toda é de salários que o Corinthians tá devendo hoje, né? O que eu acho, viu, Davi, que o Corinthians se destacou realmente aí, há um tempo atrás, se destacou muito bem, foi em acertar jogadores, a contratação de jogadores, aí foi o olho clínico, o trabalho feito aí pela direção de futebol, de acertar na contratação de vários jogadores, às vezes jogadores que nem eram jogadores caros, né? Verdade. Acho que aí fez um bom trabalho, e naquela época que estava o Ronaldo, fez um bom trabalho de marketing. A própria contratação do Ronaldo, me parece que foi uma coisa... Aí sim. Ali foi um start. Ali foi um start. Ali sim, me parece que realmente foi feito um planejamento interessante. Mas depois, aí acho que financeiramente a coisa desandou feio. É, mas assim, falando no geral, não tô falando apenas de planejamento financeiro. Planejamento geral, né? Uhum. Você vê hoje o Palmeiras, o Corinthians com uma arena nova. Você não vê o São Paulo se disponibilizando para, por exemplo, ter uma cobertura no estádio. Por exemplo, domingo eu não fui no jogo porque tava um temporal. Você não tem condições de ir no estádio. Porque mas você, é a tal da política, né? No ano passado lá, os ilustres conselheiros ficaram lá de fora. Exatamente. Agora, voltando, falando da parte do futebol, vocês falam tanto do time, taticamente, do Muricy, mas tem um fator aí que nenhum torcedor tem falado. O São Paulo, fisicamente, é um time muito ruim. Entendeu? Eu acho que depois que saiu o Carlinhos Neves, o São Paulo nunca mais teve a preparação física que tinha quando ele estava, entendeu? Ou será que nós temos alguns jogadores que são mais pesados e mais lentos? Ah, mas isso vem de anos, né, Sombra? Não é de agora, né? É, mas, ó, vamos ver aí, ó. Alguns anos atrás, eu concordo com você, tem uma época aí que tava ele no São Paulo, porque tava o Ney Franco, dá a impressão que o segundo tempo... O São Paulo morria. O São Paulo morria. Morria, era 5 minutos do segundo tempo, o São Paulo tava morto em campo. Mas, ó, tem jogador que pra mim, é que nem o Mano diz aqui, é refrigerante de meia garrafa. Sim, na metade perde gás. Ganso e Luiz Fabiano, pra mim, é nítido. Aquela pet de 5 litros, né, velho? É na metade já tá sem gás. É verdade. Não adianta ficar comprando refrigerante de 200 litros, né? Não adianta, chega lá no meio e tá sem gás. Na metade já tá ruim. Mas o negócio é o seguinte, Sombra, eu concordo com você. O time de São Paulo, ele é muito pesado, principalmente no meio campo. Quando você joga com Ganso e Luiz Fabiano, você tem praticamente dois a menos. O Ganso ainda eu acho que vale a pena porque é um jogador que tem uma técnica refinada. Se você tiver um volante de saída de qualidade... No caso é esse Thiago Mendes, que eu acho que ele deveria ser titular, o Muricy deveria... Concordo com você, viu, mano? Ah, mas aí é meio óbvio, né, amigão? Porque, ó... O Denilson ou o Souza. Ou o próprio Souza. Põe os dois na cabeça de área, velho, tá certo? Coloca o Thiago Mendes ali pra ter um pouco mais de saída no meio campo, aí você dá mais uma opção pro Ganso, porque o Ganso olha pro lado, só tem o Michel Bastos, cara. Ele olha pra frente, você tem o morto do Luiz Fabiano, tá certo? Correndo com o freio de mão puxado, toda hora impedido. E não se movimenta. O Muricy não vai escalar o... Thiago Mendes amanhã de novo, ele vai ficar lá o Uds. É meio arriscado, Sombra, fazer isso agora, mas eu acho, se eu fosse Muricy, eu daria um all-in, cara. Aí a gente vê que bicho dá. Jogaria ali, ó, com o Souza na saída de bola, porque eu acho que ele tem mais qualidade do que o Denilson. Colocaria Souza, Thiago Mendes. Jogaria com o Centurion ou o Bosquilha, junto com o Michel Bastos. E na frente jogaria ali com o Alexandre Pato e Allan Kardec. Mais leve. Eu tive que ir a correr muito mais do que esse que tá correndo aí. Eu tô falando tanto tempo. O Fabiano no banco, pelo amor de Deus. O Muricy tem que arriscar, não pode morrer abraçado com os dois. Aquela coisa, né, quando você tem o Ganso no time, concordo, tem um belo domínio de bola, ele tem um domínio de bola fantástico, às vezes tem uns passes que são fenomenais, mas o jogador hoje, o cara precisa se apresentar mais. E quando você ainda tem o Luiz Fabiano, é um mais pesado dentro de campo. É o que o Mano já disse aí. Ou que coloque como titular, e se não rendeu o suficiente, altera no segundo tempo. Não deixa pra mudar aos 45, né? Porque não dá, né? Ele demora muito pra mudar, dá um nervoso, mano. Apesar, viu, Motinho, que eu tenho essas críticas contra o Muricy, do fato de do Ganso e do Luiz Fabiano, mas eu não acho que ele é o culpado do a respeito de São Paulo estar mal, viu? Eu acho que os jogadores têm que render mais, viu? Pode ser. Não, também vai. Tem mas, tudo isso, né? Mas também tem uma coisa. No último jogo, independente de Ganso e Luiz Fabiano, a equipe teve outro espírito, hein? É. Teve uma outra vibração de jogo de Libertadores, que não tava tendo até o momento. E amanhã, contra o Palmeiras, tem que ser igual, foi contra o São Lourenço. Tem que encarar o jogo, o clássico, como um jogo de Libertadores. O São Paulo tem que encarar o jogo de amanhã como se fosse uma partida da Libertadores. Se perder esse clássico aí vai dar azedada, não vai dar um Sombra, porque a pressão volta, aí o São Paulo tem um jogo decisivo depois aí. Depende. Jogo de volta contra o São Lourenço na Argentina. É que ainda demora, né? Eu acho que não, viu, mano? Porque eu acho que esse clássico, assim, não desrespeitando o Palmeiras, mas o clássico contra o Palmeiras, nesse momento, não tem o peso que tem contra o Corinthians, entendeu? Eu acho que não pesa tanto quanto pesa contra o Corinthians. Hoje, não. A rivalidade é mais acirrada é... Exatamente. É com o Corinthians. Eu, como São Paulino, o meu rival, o meu rival é o Corinthians, não é o Palmeiras, entendeu? Eu acho que não pesa tanto quanto o Corinthians, não. E até acho que o São Paulo tem possibilidade de ganhar do Corinthians. É que São Paulo, os jogadores entram muito nervosos quando é contra o Corinthians. Eu não entendo. Parece que esse negócio, esse clima, de estar perdendo sempre, de, né? Então acho que influencia bastante também. Tem que ter alguém ali para chegar e falar, vamos jogar bola e vamos para cima e vamos ganhar, entendeu? Porque o campeão... Ô, Sombra, o jogo do São Paulo, se eu não me engano, eu vou checar aqui na tabela. Mas já é, não nessa quarta que o São Paulo vai jogar com o Palmeiras aqui, mas já na outra, o São Paulo vai pegar aí o São Lourenço lá. Então, mas tem que jogar amanhã como se fosse Libertadores. Tem que jogar amanhã como se fosse Libertadores. Porque você ganhando o clássico, você leva moral pro pra frente. Você leva moral. E outra, se for também, tudo bem, é um clássico. Os do outro lado também vai jogar e vai tentar ganhar. Então, mas se você entra com fibra, com garra, com vontade, e você perde, pelo menos você sai tipo, puta, demos o melhor, você entendeu? Agora, se você entra morto e perde, aí dá a impressão de equipe desinteressada. Dá uma esperança, o torcedor fica desconfiado, não vê vibração. Então tem que amanhã jogar como se fosse uma partida de Libertadores. E que não parece, mas amanhã... Na somatória, pode significar quem vai decidir semifinal em casa. Exatamente, no Paulistão. Não é? E jogar em casa sempre faz uma diferença. Eu acho que todo jogo que você entra, independente se é Corinthians, Palmeiras ou Marília, você tem que entrar lá para representar o time que você está jogando. Você ganha para isso e você tem que passar isso pro torcedor. É que os clássicos são mais importantes, entendeu? Né? Quando o Souza falou, quando o Souza comentou aquela questão que a torcida não apoia. Assim, pra apoiar, precisa apoiar, mas tem dois fatores aí. Primeiro, o time não tá jogando bem. Segundo, os preços dos ingressos estão, assim, absurdos, né? Então, pra ir lá pra ver um espetáculo desse jeito, é complicado, entendeu? Tá certo. E a torcida de São Paulo não é modinha, não. A torcida de São Paulo apoia. Mas tem que ter um retorno também, entendeu? Não adianta você ir lá no Morumbi, tomar chuva, apoiar o jogo inteiro pros caras jogar daquele jeito ali. Então, tem que ter uma consciência do jogador também. Quem tá lá na arquibancada também pagou e pagou caro pra tá lá. E ele tem que representar, porque quem tá recebendo é ele, não somos nós. Mas ô amigo, eu só vou discordar nesse sentido aí. Eu não vou colocar a torcida do Corinthians como parâmetro, porque aí acho que é até covardia. A torcida do Corinthians aí representa qualquer lugar, em qualquer momento que o time, independentemente, tá jogando bem ou mal. Mas a torcida do Palmeiras, ela tava durante muito tempo camelando, tá certo? E a cada dia mais a torcida do Palmeiras aí tava acompanhando. Mesmo o Palmeiras correndo o risco de cair pra Série B, o porco tava lá, tava na chuva, tava no sol, enfim, tava sofrendo junto com o time. Porco tava na chuva? Mas eu acho que a torcida do São Paulo precisa abraçar o time. Agora eu tô falando sério, gente. Não adianta nada o time tá jogando mal e a torcida só voa quando tiver jogando bem. Agora tem que mostrar a força. E quando o São Paulo tava pra cair, a questão é o seguinte, mano. O São Paulo hoje não tem preços atrativos de ingresso e também não tem atrativos do estádio, que, por exemplo, não tem a cobertura, e outros atrativos como sócio-torcedores. O plano de sócio-torcedor de São Paulo é uma porcaria. Eu acho que tem tudo isso envolvido. Entendeu? Preço, então, assim, esse marketing do São Paulo de agora também... Desculpa, Motinho. Pode falar. Esse marketing do São Paulo atual, infelizmente, também não está acertando, entendeu? Então, é aquilo que eu falei, é uma conjuntura de negócio que um está empacando no outro, entendeu? Sim. E esse esquema de sócio-torcedor atual de São Paulo é ruim, é bem ruim, mesmo. Se você entrar lá no plano, você vai ver. Tem um plano lá que custa R$12, você não tem direito a nada. Ah, é R$12, então é pra você só dar dinheiro pro clube, você não tem nenhum retorno, entendeu? Mas não tem nenhum retorno, certeza? Não, é R$12 e você só tem algumas promoções lá de loja, mas no ingresso não tem desconto nenhum. O que paga depois R$30, você tem desconto de 30% no ingresso. E aí só vai ter desconto, um melhorzinho também de 30%, o valor que você paga R$100 por mês. Sim. Então assim, não tem, o cara vai levar o filho dele, se ele tiver dois filhos, ele gasta R$400 numa partida. Então não dá, infelizmente, os parâmetros hoje da nossa economia, os padrões brasileiros, os padrões do Morumbi, tá fora, entendeu? Você tem razão nesse aspecto. A torcida de São Paulo, quando o São Paulo teve mal, ela abraçou o time. Exatamente. Na época do rebaixamento lá, o possível rebaixamento, pô, Estádio lotado. Uhum. Não vou dizer lotado, porque lotado seriam 65 mil, mas tinha 40, 50 mil, todo jogo, né? Uma média muito boa. É. Então, assim, eu vejo muito isso, viu, mano? As pessoas criticam muito o plano de sócio-torcedor de São Paulo, dizem que o plano não é legal. Uhum. Eu, sinceramente... Quem faz, faz pra ajudar. Eu fiz o plano sem ligar pra aquilo que ia, que não ia. Sabe, aquela questão de querer ajudar o clube, tá? Eu voltei pro plano mas, pra ajudar. Mas 99% das pessoas fazem o plano... Mas tem que ter um benefício, uma contrapartida. Né? Uma contrapartida, claro. Eu concordo você colocar o preço alto para incentivar sócio-torcedor ir para o estádio, porque aquele que vai todo jogo, realmente ele tem que ter um espaço maior. Mas 120 não, né? É, não, mas assim, se você fizer um plano que dá um desconto razoável, tudo bem. Agora você não consegue colocar um plano... R$120 que dá desconto de 30% e ainda você paga mensalmente. É complicado, é complicado. Eu não sei como funciona o do Corinthians, mas, e nem o do Palmeiras, mas, por exemplo, o meu cunhado, ele é corintiano. Ele vai aos jogos com meu sobrinho, com a minha irmã, e ele leva, mas ele falou que é atrativo. Ó, o do Corinthians, amigo. Do Corinthians, entendeu? O do Corinthians é o plano aí, o mais básico, foi o que eu paguei ali, que é o plano de arquibancada. Você paga aí seus R$180, é anuidade, tá certo? E você tem um desconto de 35% ou pacotes que eles colocam aí com preço mais atrativo. Mas geralmente aí é um desconto de 30%. 180 aí. Ao ano? Mas isso. É o ano. Anuidade, tá, aí você paga o ingresso com desconto no valor de face. 35% de desconto. 30, 35%, não me recordo agora, mas é isso mas tá, aí. É, mas é uma... Ó, R$15 ao mês, mas você tem 30 ou 35% de desconto. Isso. Aí, o do São Paulo não oferece isso, Davi? O do São Paulo, pelo que eu vi no site, tem o de R$30 e tem o de R$100. O de R$100 só dá 30% também, mas é ao mês, não é ao ano. E essa anuidade que eu paguei de 180, eu até vou pegar aqui pra não... Eu nem sei os benefícios, eu fiz o de 30, nem ligo. Eu acho que essa anuidade até caiu no último ano, cara. Era 180, eu fiz pra ajudar mesmo. E ver agora, quer ver? Mas, Motinho, você deve estar no computador aí, se você entrar lá no site de São Paulo e falar que é ser sócio, se você já é e ver lá, tá escrito lá, 12, 30 e R$100 por mês. Tem. Porque eu tinha o sócio torcedor há muito tempo, cancelei. Há uns 2 anos, com aquela confusão, e até porque tinha uma confusão também de que tinha que entregar camisa, tinha que entregar coisa, não fizeram, eu cancelei, parei. Aí, agora eu falei, não, eu vou ajudar o São Paulo, eu vou fazer o sócio-torcedor. Beleza. Mas fui lá, assinei, pronto, nem vi. Ó, Motinha, paguei... Usei o benefício da Libertadores, você comprava 3 ingressos para Libertadores, os 3 primeiros jogos do São Paulo em casa, e pagava R$110, que eu achei um ótimo benefício. Aí, Motinha, R$3 cada partida. Aí você fez o plano de 30, né? É. Tá aqui, ó. Dia 7/1/2015 foi quando eu fiz o pagamento da minha anuidade. R$161,50. 160 da anuidade e R$1,50 do boleto. Peraí, então 160, não é nem 180. É, 161,50. Cobra 160... o boleto aí. Cobrar o boleto. Dividido por 50. 12, R$13,45. É. R$13, ó. O Vessone mandou aqui também, R$13. Valeu, aí, Vessone. Tá vendo? R$13. Mas tem 30% de desconto. Aí, mas, por exemplo, o Corinthians e Red Bull... Depois os clubes vêm e falam, eu quero família no estádio, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eles não dão incentivo nenhum, é complicado. Não pode esquecer, São Paulo de 30 sai 360. No país é R$700 e poucos. Ó, no jogo do Corinthians e Red Bull aqui eu também comprei, R$41,50, 40 do preço do ingresso e 50 do boleto. Não, do São Paulo por ano sai 360, de 30. Tá certo. Davi, um abraço pra você, bom retorno lá pra Austrália, tá bom? Ô, Sombra, será que você permite eu fazer só uma pergunta pro Mano rapidinho? Faça. Ô, Mano, você acha que o Corinthians tá fazendo certo em não deixar o Pato jogar contra eles em jogos que são vitrines pra eles mesmo conseguir o retorno que eles investiram no Pato? Você não acha que é uma jogada burra isso aí? Olha, amigo, eu até acho aí que o Pato deveria jogar todos os jogos. É, inclusive até a FIFA mesmo agora já boicotou essa ideia que os clubes tinham de antigamente emprestar o jogador. Agora não pode mais. E boicotar, tá certo, quando fosse jogar contra o seu próprio clube. Era um acordo aí entre as partes para que o jogador não atuasse contra o clube que, teoricamente, é o dono dele. Mas eu acho, cara, o Pato poderia jogar. Inclusive, eu acho um jogador sonolento quando joga contra o Corinthians, tá certo? É um jogador que não me inspira preocupação. Eu não fico preocupado quando o Pato tá em campo. Pode pôr para jogar, velho. Pode pôr para jogar. Inclusive, seria legal pro Corinthians, como você citou, para que ele pudesse ser vendido mais rápido. Exatamente. Esse jogo da Libertadores que passou, por exemplo, seria uma das vitrines, né? E ó, deixa eu te perguntar, se você fosse diretor de São Paulo, você pagaria 10 milhões de euros no Pato? Não, não pagaria porque é muita grana, né? E com desconto de 20% off? Ah, 8 milhões de euros. Nada, o Pato vai sair por 3 milhas, você vai ver. Eu acho que pela atual situação, pelo que eu li hoje, né, o Pato tá com o salário... O direito de imagem desde dezembro atrasado. Eu acho que o Corinthians devia fazer um acordo aí e chegar Vai sair por 3 milhas. Não, mas parece que o Corinthians está alegando isso na justiça, Sombra, que o Pato teria que pagar, tá certo? Ressarcir o Corinthians. Pela bolinha que ele jogou lá, ele deveria ressarcir o Corinthians. Tá certo. Assinou, Davi, filho. Vai um até abraço o fim. Pra você, cara. Obrigado, Sombra. Queria agradecer aí a todos vocês, dizer que o programa de vocês é muito bom. Eu escuto lá da Austrália, minha chefe até dá risada, porque é 5 horas da manhã lá. Sim. E às vezes eu tô trabalhando, escutando vocês, dando risada, e um dia, várias vezes eu achei e pergunto, mas o que, que você tá fazendo? Eu falei, tô escutando e explico pra ela. Então, eu queria dizer que eu escuto vocês de lá também. E, bom, show de bola o programa aí, hein? E como que você explica, mano, por exemplo, tem um fanfarrão? Como que é fanfarrão em inglês? É, ah, você fala engraçado, né? Você fala fan, né? Ah, fun. Até o The Fun Guy lá. Aí aí é um adjetivo pra uma pessoa, né, que é engraçado, né? O mano é o Fan Guy lá. Fan Guy. É. Ah, Guy, então tá bom. Gaia é o Motinha, entendeu? Ai, Gaia. O Mota é Gaia. Tem um boy hoje em dia. Aí, ficam com Deus aí. Boa sorte, valeu, hein? Cara. Valeu, irmão. E volte pra Terra Santa lá, hein, meu. Austrália é da hora. É, mano, vê se aparece lá, meu. Pô, qualquer hora, fazer um bate e volta lá, mano. É do lado, quase nada. Já já ele cola aí. Mas eu vou mesmo, velho, com certeza. Ficam com Deus aí. Tchau, tchau. Valeu, parceiro. Um abraço. É isso aí, amigo. Resort do Estádio 97. Ah, velhinho. Esse é o resort do Estádio 97. Você não fez ainda a sua reserva pro resort? De 22 a 24 de maio no Bourbon Resort Spa em Atibaia. Fim de semana com toda a turma do Estádio 97. E vai ter o show, o stand-up do Rudy Landucci. Vai ser bom o show, Rudy? Olha, muito. Muito? Ah, eu vou falar, né, mano? A sua mãe diz que o show é legal. Minha mãe gosta. Seu pai gosta. Meu pai mais ou menos. Não é legal. Vou falar a verdade, não é legal. Não é legal, Sombra. É sensacional. Aí, mano, eu vou te dar sensacional. Um beijo. Obrigado. Então, olha, o stand-up do Rudy é só mais uma das atrações que vão rolar por lá. Vai ter futebol no videogame, futebol de botão, deixa eu ver aqui, vai ter, deixa eu ver, o bingo do Estádio 97. Bingo. Torneio de Futebol Society. Karaokê. Muitas atrações com toda a turma do estádio. Você pode ligar agora na Lotus Travel. O telefone é o 2896-4665. De repente você nem se ligou. Você fala assim, pô, tá aí, ó, um programa legal. 22 e 24 de maio, vou com a minha mulher, vou com as crianças. Bacana, né? Inclusive apartamento com um casal, pode levar duas crianças até 12 anos, as crianças não pagam. Boa. Então, tá vendo? De repente você não tinha nada programado, o dólar subiu. Você fala, não vou viajar pro exterior, o dólar subiu. É, subiu, tá vou muito alto. Vou ficar por aqui mesmo. Então vai lá, liga na Lotus Travel e faça a sua reserva no resort do Estádio 97. 2896-4665. Você pode ligar agora. 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. E aí, vai ter lá os jogos da Cassineira. Top, hein? Vai ter o pessoal do Edu Botões, né? E agora também com o apoio do Madrugão Suplementos.com.br, não é não, mano? Ah, é isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? Você que curte, atenção, hein? Quem quiser comprar sua proteína ou repositor energético, Domênico Gato, você que toma pra fazer as festas aí, ó. Acessa aí, madrugãosuplementos.com.br. Madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis, hein? Top! Gol de bola, amigão. Matou, cara. É nóis. Um abraço aí pra todo mundo aí, o Daniel Mancini, aí o pessoal aí da Madrugão. Grande Mancini. Já teve com a gente outras etapas, né? E tá aí de novo com a gente fazendo again. O Estádio 97, o resort do Estádio 97. Seja bem-vindo mais uma vez. Estádio 97 da Energia 97 FM, que tem o oferecimento da BV Financeira. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, moto ou caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem sair de casa. E para financiar a sua compra, conte com as condições especiais da BV. Mais informações? Ligue 3003-7888 3003-7888. Com a BV, você sempre pode mais. Olha, daqui a pouco eu vou reprisar aqui o torneio de personalidades aí. Muito bom, de tênis. Torneio de personagens. Já tá no... Personagens e personalidades, de personalidade, né? Já tá no negócio da rádio aqui. Do SoundCloud da rádio. SoundCloud. O médico de São Paulo tá com dengue. É, o Sanches. O doutor Sanches tá com dengue. vou cuidar dele. Caramba, será que ele pegou lá quando o São Paulo foi jogar lá em Rio Claro? Pode ser. Será que pode foi lá? Ser. Olha, tá cheio de gente pegando dengue, hein? Você vai dar as informações do São Paulo? O nosso amigo alemão tá com dengue também. Quem tá com... Um alemão. Coisa, tá com dengue? Tá. Tá, nós, né? Saiu os relacionados do Palmeiras pra amanhã? Sim. É, só um destaquezinho. O Alioli nem foi relacionado, viu? Então tá machucado. Então treinou mesmo. Agora o Domênico não vai nem ver o jogo. Tá puto. Nem o Gabriel. O Gabriel Jesus também não, viu? Ele tá relacionado? Pegadinha do Malandro! Pega o Lua! Tudo levou, né, Gugu? Já ia detonar o desgraçado. O Serginho se fantasiou de vovó só pra fazer a pegadinha com você. Você fica brincando assim, meu? Não. Você tá louco. Então, é o Domênico. O Alan Patrício foi? Patrick. Alan Patrick. Isso. Patrick. É, esse. Ah, adoro esse desenho. É, aí, Bob Esponja. Patrick. O Vitor Ramos não foi porque saiu machucado do jogo com São Caetano. Então, é, o time é quase igual, vai voltar o Toba, né? Vai voltar pra zaga. E o Natan, esqueceram do Natan. E o resto... É Tóbio ou é Tóbio? Tóbio. É Toba, né? Tóbio. Tóbio. Outro dia o Zé Mistério tava falando Tóbio. Ah, é? Vocês têm acento. Eu não consigo falar Tóbio. É acento, tudo bem. É Tóbio, não é Tóbio? Ô Zé Mistério, narra aí um jogo, uma situação de jogo tocou com Lucas, o Tóbio. Tocou a Fernando Prass pra Lucas, Lucas tocou pra Tóbio. Ô Zé, quem que é Tóbio, hein? É um jogador, o argentino que veio. É Tóbio. Ah, tá bom, então tocou pra Tóbio, o Tóbio veio pra Vitor Hugo e assim vai. Ai, é... Vamos trazer algumas mensagens aqui através do aplicativo de Energia 97. Vamos ver o que está chegando aqui de mensagens no nosso aplicativo. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Está começando Corinthians e Lusa, né? Está começando. Mas ainda não começou. Vamos lá. O estádio vazio, hein? Vazio aqui, o teu mano. Fiosco. Tá vazio. Vazio é o seu fiosco. Tô falando que tá vazio. Não, não, não, não tá cheio como sempre, né? Tá... O Michel Cury, esse aplicativo de energia é muito bom. Vamos São Paulo aqui, é tricolor, líder do grupo, chupa mano. Pô, mas também se não fosse líder do grupo, hein? O Erivelto Silva. Líder do grupo. Vou escalar meu time titular e reserva dos que eu vi jogar e vocês dizem qual é. Titular, Júlio César, Leandro, Aldair, Fábio, Luciano e Leonardo. Júnior, Petkovic, Zico, Bebeto, Sávio e Romário. E o reserva tem Zé Carlos, Jorginho, Ronaldo, Angelim, Juan e Atirson. Andrade, Adílio, Djalmin e Marcelinho, Renato Gaúcho e Edilson. É o Flamengo, né, Erivelto? Tá na cara, né? E o brocador, hein? Aliás, o Flamengo, se fizer time também melhor de todos os tempos, dá uns times aí. Ora brincadeira, se dá. Hein? Né? Fácil também tem um time massa. Mas na década de 80, né, velho? Década de 90 ali, vai, vamos lá. Ah, mas tinha o Júnior, né? Não, mas olha, de 90, você teve o Marcelinho, você teve o Djalminha. Mas o Marcelinho fez muito mais sucesso no Corinthians do que no, Flamengo. Sim, mas o Djalminha fez muito mais sucesso no Palmeiras do que no Flamengo. Sim. Ah, o Jorginho, lateral direito. Se pegar o time do Vasco e todos os tempos também, dá um time massa, hein? Dá um time massa. Com certeza dá um time ótimo. Porque, olha, ele colocou o Leonardo. O Leonardo ficou muito pouco tempo no Flamengo, né? Acabou se destacando depois mais no São Paulo. Mas jogou lá, anos 90, né, cara? É isso aí. Deixa eu ver aqui. Bom, sem contar os demais. É, bicho. O Fábio mais da... do que nunca, né, meu? O Fábio da Silva Lino, Sombra. Gilmar jogou pelo São Paulo e Parmeira. É verdade. Gilmar zagueiro. O Rodrigues Júnior. No início era mano ostentação, agora é mano enrolação. Acorda, Thaís. Nossa. É louco, rapá. Marcelo Lima Dantas, ele manda aqui, olha, a seleção do Choque Rei. Nossa. Olha, envolvendo os dois times. Zete, Cafu, Antônio Carlos, Júnior Baiano e Júnior. Edmilson, César Sampaio, Juninho Paulista e Denilson. Miller e Luizão. Meu Deus, que time, hein? É que se for buscar lá atrás, aí não teria lugar pro Juninho Paulista. Aí teria que ter lugar aí pro Leivinho, né? Pô, mas mesmo hoje em dia, esse time aí, putz. Nossa. Ele é campeão brasileiro, Libertadores, Mundial. Timaço, timaço, velho. O Anderson Zegaib, parabéns pelo programa. Vocês não falaram do Euler, filho do vento. Jogou no Palmeiras. Eu lembrei do Euler aqui, sim. Que na hora que ele mandou a mensagem, foi mais... Teve um que mandou aqui, Suélio. Você lembra do Suélio? O Suélio não jogou nos dois, falou, não. O cara falou Suélio? Suélio. Eu ia perguntar pra você, Suélio jogou no Suélio não. Só no Tricolor, não vem com história, não. E o alemão? Ei! Pergunta? E o alemão, né? Eu ia falar aquele que deu tapão, menino. Olha aqui, o Hélio Virgues Filho. Esse é o vinte antigo nosso. Faltou falar do lateral direito, o Cláudio. É verdade, o Cláudio Guadagno. Nossa, mas é ruim, hein? Ah, mas jogou nos dois, velho. Não conta dos outros. Mas ó, o Cláudio não era tão ruim, não, cara. Era, mano. Não achava tão ruim assim. Era. Naquele time de 93, o Cláudio destoava, velho. Nossa. Ah, mas é porque só tinha craque, mas não quer dizer que ele era ruim. Ruim, era ruim. Tanto que ele parou. Ele sabia, mas que ele óbvio que ia parar. Mas ele mesmo. Uma hora o Pelé parou muito, também, não, o Maradona. Não, mas ele parou com 28 anos de idade. Mas sabe? Ferrou o joelho, não foi? Nada, não, nada. Ele sabia que ele era ruim e foi assim. Parou com 28 anos? Não. Cedo, sim. Vou pegar aqui então. Mas ele parou por causa de uma lesão, hein? Não chegou a jogar no Flamengo? E não joguei no Flamengo. Você não. Não, não é você, Cláudio Carsudo. Ô, Sombra, eu li uma manchete aqui que me deixou com medo. Uau! Lê aqui no lance, ó. É. Luan treina com o elenco do Palmeiras. Na academia. O Luan fez coletivo. Ah, o Luan jogou no São Paulo, mas na base. Esse Luan? Era da base do São Deus Paulo. Do céu. Era. Mas o que ele foi? Você tá gordo ainda, mano. Olha a Sombra. Nossa, tá mesmo. Que foto. Acho que é só sacanagem. Ah, é. Continuando, mais mensagem chegando aqui pra nós aqui, olha aqui do Lucas Junqueira, meu time do Corinthians todos os tempos. Dida, Alessandro, Gamarra, Chicão, Kleber, Vampeta, Rincon, Marcelinho, Carioca, Tevez, Guerreiro e Edilson. Eu só acho que o Fábio Luciano jogou mais do que o outro zagueiro que ele colocou aí. Ele colocou o Gamarra e o Chicão, né? Eu acho que o Fábio Luciano jogou mais que o Chicão. Será? Eu acho. O Cláudio encerrou a carreira dele. Não, o Gamarra jogou. Viu, Sombra? O Cláudio encerrou a carreira dele no Fluminense aos 31 de idade. 31, encerrou cedo mesmo. O Fernando Diniz não jogou no São Paulo? Ele jogou no Corinthians, esse cara aí. Não. No Palmeiras ele jogou. Olha aqui, o meu amigo Zé Carlos aqui. Pimentel, acho que jogou também. Jogou no Palmeiras. Ah, jogou. Jogou. Boa, Zé Carlos. Caramba, tem que jogador, velho. Um abraço pro Zé Carlos e pro pai dele. Pessoal, gente boa. Minha nossa senhora. Vocês falaram o Zete? Hã? Zete, não falamos. Foi o primeiro, Zete. É que a gente pegou um levantamento que o Lance fez de vários jogadores. O Rodrigo Lima. Sou São Paulino, amanhã vamos passar o carro. 4-1. Chupa Dodô. Ô, Sombra, e ainda se for pegar a treinador então, hein? Hã? Tem vários, hein? Tem vários. Murici, Tele. Murici passou, Tele, o Leão. É Mário Travalini. Mário Travalini. Osvaldo passou. Osvaldo. Oh, agora Osvaldo. Celso Rotti. O Emerson Martins da Silva. Não, você tá louco. Não passou no São Paulo. Não. Tá louco? Não. Vanderlei não passou no São Paulo. Fizeram um dia que sim, né? O sonho dele. Não. E o Vanderlei? Não, Vanderlei Chubinho não. É o sonho dele. Paulo Cuori. Do Vanderlei. Do Vanderlei? O sonho do Vanderlei. O Emerson Martins da Silva. Tô ouvindo vocês da cidade de Bom Jardim, Pernambuco. Ah. Vai palestra, diz nóis, ele. É nóis. Muito bem, olha. E tá valendo o Chupa Delivery, hein? Mande, você São Paulino ou você palmeirense, mande o nome e o telefone do seu amigo adversário, seu amigo rival. Aquele que perder, por exemplo, se o São Paulo perder, né? Aí o Domênico vai ligar para um torcedor do Palmeiras, vai ligar para um torcedor do São Paulo indicado por um palmeirense. Aí eu e a vovó ligar junto. Então, se é palmeirense, aí, vamos ligar. Manda o nome e o telefone de um São Paulino. Se é São Paulino, mande o nome e o telefone de um palmeirense. Mas não avise-os, não avise-os. É, você não tem graça, avise-os. Que aí nós vamos sortear aqui entre os que forem enviados. E aquele que perder vai tomar um chupa delivery no ar. No ar ao vivo. Vai entregar na cara. Eu vou ligar com o Jojo só pra ele não falar palavreado, viu? Ah, entendi. E o e-mail pra você mandar o nome e o telefone do seu amigo. E mande o seu nome também, né? Pra gente saber, identificar, né? Inclusive a gente indicar lá pro teu amigo que tomar o chupa, né? Quem foi o autor, né, do chupa. Então mande pra chupadelivery@97fm.com.br. chupadelivery@97fm.com.br. Sempre que tivermos clássicos, será assim. E vou dar uma dica. E vou dar uma dica, que eu acho que a gente devia implementar isso aí, o chupa delivery. Pode. Vê se é assim. Quando tiver jogo eliminatório, tipo Libertadores da América. Em peso maior? Devia ter, por exemplo, se o Corinthians é eliminado, se o São Paulo é eliminado, e na Libertadores, devia ter o chupa delivery. Pode ser. Tudo bem. Não é? Pode ser. Deveria ter. O peso maior, você fala? Não, a gente ligar pro cara, pro corintiano, por exemplo. O corintiano é eliminado. Liga todo mundo, liga pra ele. Você entendeu ou não? Pode ser. Legal. Em caso de eliminação. É pegar os mais fanáticos. Exato. É que o Corinthians não será eliminado, né? Aê! Esse discursinho vai por terra. Aê! Aê! Aê! Aê! Aê! quero ver o seu discursinho agora da Bozano. Ah, vai. Agora é a hora, hein, velho. Mas que o Corinthians não vai perder, não vai. Agora é hora. Oi, de alegria. Oi. É isso aí, Silvio. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? É verdade. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai dar uma protegida e uma hidratada nessa sua pele que está surrada pelo tempo, gasta pelo vento, cozida pelo sol. Nossa senhora, está parecendo um bicho, velho. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Aquela franja, um moicano, um topete, enfim, você escolhe. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Vai levantar o braço, agora você não vai matar quem está embaixo de você no ônibus. Nossa senhora! A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, vamos a mais ouvintes. Ó, daqui a pouco ele vai reprisar aqui o campeonato de personalidades, aqui, hein? Daqui a pouquinho, tá bom? Sobra. 0-0. É muito bom, viu? Azedão, muito bom. Comenta aí, Azedão. Corinthians e Corinthians aqui. Vai jogar o Choque Rei amanhã. Depois, quando você quiser, ó, aquele matemático lá que eu te apresentei, o Alegrão Garcia, ele vem dar os números. Cristão Garcia? O Alegrão, né? Alegrão, os números Garcia. Peraí. É o outro. Da minha números família. Do Choque Rei de amanhã. Segundo o matemático. Dá boa noite aí pro Alegrão. Boa noite, Alegrão Garcia. Boa noite, rapaziada. Tudo bem? Tudo bem, como Alegrão? Como é que você está? Alegrão, tudo bem, Sombrão? Beleza. Sombrão, tá bem? Tudo bem, e você, Alegrão? Manão, tudo bem, beleza, Manão? Tudo bem. Dominicão. O Tristão tudo bem. É seu irmão, Alegrão? Vazão. Tudo bem. O Tristão é meu irmão. É seu irmão. Ele tem depressão. Ó, vamos lá, hein? Vamos aos números aqui. Tudo bem, Motão? Tudo bem. Ó, vai. O Choque Rei tem 258 jogos. Certo. Certo? Vamos lá. O São Paulo tem 94 vitórias. Certo. Legal, hein? Tá? 82 empates do Choque Rei. Aí que vem a conta, ó. Se você botar o algarismo romano, né? Na fórmula de Bhaskara, então você põe lá. 94 sobe 2 vezes pi ao quadrado, né? Mas, Alegrão, o que você tá tentando descobrir? Não, que estatística é essa? Eu vou chegar lá. Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z. Aí você põe isso na fórmula, faz uma regrinha de 3 aqui, ó. Olha aí. Regrinha de 3? Palmeiras tem 82 vitórias. Mas você, pra chegar nesse número, você fez tudo isso? Exatamente. E eu vou te falar uma coisa, viu? Tem uma estatística aí, que porque eu tenho lá, né, a Garcia Status, minha empresa de estatística, né? E olha só. Se a cada 10 chutes ao gol, estatística importante pra você que acompanha números do futebol. Se a cada 10 chutes ao gol, 5 forem pra fora, estatisticamente 50% foram no gol. Pode me cobrar. Mas isso é óbvio. Isso é óbvio, Alegrão. E eu gosto muito da dinâmica do programinha de vocês, viu? Eu sei fazer umas imitações, posso fazer uma aqui? Faz. Tenta adivinhar, vai. Mano, você, tenta adivinhar você, vai. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Opa! É só isso? De novo, vai, ele não viu, vai lá. Opa! Olha, tá difícil, hein? Não, ninguém. Tá difícil. Mas eu não sei. Opa! Quem que você tá imitando? É o meu tio Charles lá de Idaiatuba. Como é que nós não sabemos? Nós não conhecemos o tio Charles. Vira, viu, Coleirinho? Você não conhece teu tio, porra? Vai te catar. Ninguém conhece teu tio, porra. É chato pra caramba. Olha aqui, opa! Umbrinho! Pelo amor de Deus! Chato pra caramba. Olha, eu vou voltando. Vou voltando com as estatísticas aí. Volta, se vocês quiserem, tá bom? Amanhã você volta depois. Volto sim. Tem que voltar com as estatísticas depois do jogo. Tá bom. Meu Deus. Vamos lá, agora eu não tenho time, viu? Eu sou ateu de time. Ateu de time. É porque aí quem mexe com os números não pode ter, né? Né? Tem que ser frio, né? É isso aí. Os números são frios. Isso aí. Obrigado, é viu, Alegrão, mas é chato. Mais estatísticas com o Alegrão Garcia aqui no Estádio 97. Vai, tocar o Asdrubal, Dodô. Alegrão Garcia, brincadeira. Olha, alô. Alô. Quem fala? Boa noite, rapaziada. É Fabrício. Fala, Fabrício. Fabrício. Tudo bom? Tudo bem, Domênico. Beleza? E você? Aí, né? Fazer o quê, né, meu velho? Fazer o quê, né? Rapaz. E quantos anos você tem? Ih, rapaz. Nossa senhora. Uma derrapada aí. Ih, você tá Fabrício. No carro? Alô? Oi. Alô, tá, oi, Domênico. Tá, tá no carro aí ou não? Não, eu tô no trabalho mesmo. Sinal aqui, às vezes, dá uma falhada. Então manda o nome completo pra gente, vamos lá. Fabrício Rodrigues Campiello. Campiello. E quantos anos você tem? 34. Ah, 3.4. E o bairro que mora? Eu moro em... O Benja tá aí ou não? Tá. O Benjinha tá, o Benjinha. Eu moro em São Judas. São Judas, Benjinha. São Judas, ah, né? Aquele santo lá, então não conheço. Ah, mas como é ridículo. Não conheço. Não é, mas é um idiota. Ele, o Benjinha não conhece, se dá bem com o santo. Não conheço. Do céu, melhor não. Não, não acredito, acredito nisso, não. Não, não acredito, ele é, é ateu. É. Tá bom. Não, ele não é ateu, não. Não, ele é judeu. Ai, confundi. É. O Ju, eu pus o A. É. Ele só não acredita em céu, bah, mas ele... Tá bom. Ó, velho... E o time? Pega o time é São Paulo, tricolor. O que que todo mundo... Olha, o que não ligou de São Paulo no começo. Parece do ano, que tem tá a torcida, tá, né? Tava tudo represado, é, cara. É, os caras estão tudo... Passou agora, meu Deus do céu. E o tricolor pro Choque Rei? Ah, vai meter o ferro nesse cara aí, né, meu? Ah, vai. Tá com fé. Vai, é o time da fé, né? Então tem que ter fé. E aí, o que você achou do... Da escalação do Muricy. O Muricy hoje treinou. Aí, vai. Já deu a escalação também, né? É, praticamente, né? Porque ele escalou, ele jogou em treino aberto. Ah. Eu acho que foi. Eu não vi a escalação, eu não vi. Então vamos lá. Mito. Ah. Bruno. Queria falar, né? Bruno foi bem no último jogo, no segundo tempo, foi mal. É, médio, vai. Tolói. Tolói, às vezes entrega, mas quebra um galho. Lucão. Não tem o que falar dele, não. Não. Carlinhos. Carlinhos, mesma coisa. No último jogo, participou bastante, mas não foi esse ainda. Denilson. Putz, o que falar Denilson? Ah, já vai. Pra quem já teve Mineiro e Josué, é complicado. Ah, não dá, né? Pra comparar, né? É, complicado. É que mas, Mineiro e Josué... Não compromete também. Mineiro e Josué... Vão ficar marcados na história de São Paulo, como na história do Corinthians, vão ficar marcados Ralf, Paulinho, Vampeta e Rincon, Christian Elias. É que o Christian Elias não fez o mesmo sucesso que o Paulinho e o Ralf, né? É. E o Denilson tá no último ano, tá muito também. Ruim, viu? Não sei o que aconteceu com o Denilson. Denilson? Eu acho. Hudson. Hudson, eu gosto. Vai bem. Vai bem. Hudson. Um ritmo maior, mas vai bem. O Silvio gosta. Michel Bastos, bom, não tem o que falar também. É o melhor do time, né? Ultimamente tem sido o melhor que tem. Ele, Ganso. Ganso. Ele? Eu acho o Ganso um fantástico, um excelente jogador, mas é lento demais. Pro time do São Paulo não encaixa. Eu acho que o Ganso ele precisa ter do lado dele jogadores mais rápidos, como era com o Neymar, que ele enfia a bola, porque o negócio dele é esse. Outra ave, Pato. Outra ave. Pato tá indo bem. Eu gosto do Pato, velocidade pro time. Pato vai meter gol nos porcos. É. Ei, eu respeito. Ah, mas vocês não ligam de porco, ué. Luiz Fabiano. Ô, mó sacanagem. Mas ele falou com desdém que eu percebi. Expulsaram lá o tigrezinho lá do São Bernardo porque ele ficou imitando o porco. Expulsaram o mascote, mano. Ele vai pegar 6 meses de suspensão, pô. Coitadinho. Coitadinho é filho de rato. Isso é verdade. Você não sabia disso? Ele vai ser julgado. O mascote do Bernardo é um tigre. Por isso que ele foi expulso. Aí ele ficou imitando o porco. Aí ele foi expulso. Ele foi expulso, Sombra. E pior que isso, o árbitro relatou na súmula. Ele vai a julgamento mesmo. É verdade. E o cara vai vestido de mascote no julgamento? Possivelmente. Vai com aquela roupinha de tigre. E perderam também, então chupa mais ainda. Fez trouxa. E ele, Luiz Fabiano? Não... Luiz Fabiano, mete 2 também. Vai ter ei, está louco? Dois do Luiz Fabiano. Esse que ele é onde lá? O Luiz Fabiano tá precisando mesmo, viu? Vai ficar precisando, tá louco? E o que, que você tá achando do Luiz Fabiano? O que, que tá acontecendo com o Luiz? Que você acha que ele tá parado, tá pesado? Fabrícios. É consequência do time de São Paulo ser lento, né? Então, muitas vezes, ele também lento... Mas ele é a causa ou ele é a consequência? É, também não entendi essa. Ah, é as duas coisas, né? Ele causa um pouco de lentidão pro ataque. E ele já sempre foi lento, né? Ele sempre foi jogador de área. Ah, mas não era lento não, hein? Imagina, o Luiz Fabiano tinha mais arrancada. Agora, convenhamos, né? O Fabrício, o cara tá com 34 anos. É, não é todo mundo que chega aí aos 34 aí com... E ele é pesado, né? Estrutura, é um cara grandão. Exato. É, eu não sei, o Domenico conhece pesado. Bem a estrutura. De quem? Estrutura física do Luiz Fabiano. Tá louco. E você colocaria o Kardec ou deixaria o Luiz Fabiano? Não, deixaria o Luiz Fabiano, Kardec, deixa a condição pro segundo tempo. Ah, no segundo tempo. Porra, você vai ter alguém amanhã xingado em campo, vai ser o Kardec. Nossa, né? E vai ficar no banco ainda. Meu é? Deus, vai ficar ali no banco, a torcida atrás assim. Não, mas vão chegar do mesmo jeito. Ele falou que jogando. A pressão ia ser maior no banco do que se ele estivesse jogando. Ah, porque você tá jogando, você fica mais atento no jogo, é. Né? Você tá no banco ali, você fica só ali ouvindo. Ô Fabrícios. Oi. Mas você acha que de repente a vitória no finalzinho que nós tivemos aí na semana passada vai dar uma motivação extra? A gente vai ter um São Paulo mais vibrante daqui pra frente? Eu acho que sim, até pelo jogo, porque pelo que o São Paulo vinha apresentando antes do jogo de quarta passada, o time é apático, além do time já entrou com mais vontade, deu pra perceber isso, o time jogou com garra, não foi um bom jogo pro time, mas pelo que vinha apresentando, jogou bem até. Então, além dessa garra que ele apresentou no último jogo, e o golzinho no final, levantou o time, vão pra cima... Libertadores, eu acho que a gente classifica em segundo aí. Corinthians vai ser o primeiro, sem dúvida. Vamos classificar em segundo e aí na fase do mata-mata, a gente sabe que o São Paulo tem tradição e não vai deixar de desejar, não. Acho que dá pra ir longe. Beleza, então, cara. Ó. Ô, Sombra, tá rolando o campeonato de pôquer aí ou não? Opa, segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Opa, eu quero participar do segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Então. Beleza, ó, tô aqui com o baralho agora. Tá. Vamos abrir o baralho. Você quer que, do começo do baralho, do meio do baralho ou do fim do baralho, o Mano vai puxar a carta. Vamos lá. Logo o Mano, meu. Da onde? Vou dar sorte, ô Mané. Não vai. O Mano tem mão boa pro baralho. Vai, fala logo, porra. Pega no meio, porra. Pega no meio do baralho, mano. Ele vai pegar o pau, quer ver? Vamos lá. Ah, o Mano sempre sai com o pau na mão, né? Não. Ah, saiu mesmo. King saiu. Kong. Saiu, rei. 10 quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? Beleza, fechou. Então você vai ficar na linha agora que o Bar vai falar contigo, vai pegar todos os seus dados, tá bom? Valeu, Sombra. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu, cara. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Valeu, fera. Um abraço. Já está valendo o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Para participar, você deve conseguir sua ligação ao vivo no Estádio 97 ou participar dos pedágios do programa aos finais de tarde. É, Domênico, eu vou dar all-in com par de dois. É, Motinha. E as inscrições serão confirmadas mediante a doação de quilos de alimentos não perecíveis. Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. O primeiro prêmio é uma viagem à Punta del Este. E o vice-campeão ganhará um final de semana no resort do Estádio 97. É isso aí, amigo! E tem muito mais. Ei, Domênico, tô vendo que vai estar cheio de baralhão nesse torneio, hein? É isso aí, mano! Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Sai da frente que eu tô chegando. Apoio H2 Clube. Energia. É isso aí, cara. E o torneio vai rolar uma semana antes do resort do estádio. Vai ser no dia 15 de maio. Vai rolar no H2 Clube, um clube muito legal, né? Vão ser 120 participantes. Todo mundo participando através de doação de alimentos não perecíveis, tá? E você vai conseguir como? Ou ligando aqui no Estádio 97, ou participando dos nossos pedágios, que a gente vai ter muitos pedágios ainda acontecendo nas próximas semanas, tá? São algumas das maneiras que você tem de participar, de fazer parte desse time de 120 ouvintes, que vai estar lá no H2 Clube no dia 15 de maio, participando do torneio de pôquer do Estádio 97. Aliás, o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Vai ser muito legal. Você não pode ficar de fora. Estádio 97, que tem oferecimento de HDI Seguros. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, sim senhor. Com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Record dificílimo de bater. Mas quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim e acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, com a HDI, você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar no HDI e bate pronto. Em poucos minutos você sai com autorização para o conserto. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E o jogo do Corinthians, quanto tá, mano? Ô, Sombra, por enquanto aqui tá 0x0, Corinthians e Portuguesa. Temos aí 24 minutos do primeiro tempo. É. Jogo feio, hein? E o Corinthians, ele tá um pouco melhor, Motinha. Apesar de não ter tido lá grande chance de gol, aí o Corinthians, ele é um time que tá com um volume de jogo um pouco melhor que a Portuguesa. Esse que você diz que é time pra ser vice-campeão brasileiro? Mas tá pegando um leve Calusa, recomendação do Tite. Mostrou o Tite agora na frente do banco aqui, o Wagner Love fez uma finta, tomou um puta pontapé na frente da área, o Tite assim, ó, calma Wagner, deu pra fazer a leitura labial, fala muito, calma Wagner, pega leve com a Lusa. Na verdade, o que você disse que ia colocar no gol do Corinthians hoje? Eu tô pensando em botar no segundo tempo, se tiver 0x0, botar um pneu com uma corda e balançar. Gente, se puser o Wagner Montes hoje no gol do Corinthians, a Portuguesa não marca um gol. Nem se chutar no contrapé do Wagner Montes. Ah, juiz, Silvio, pelo amor de Deus. Mano, mas chamaram, O Silvio, eu tô pensando em fazer uma promoção no meu Twitter. Wagner Montes, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Qual é a formação? Lá, lá, lá, lá, lá. Vai chutar, Wagner Montes. Canta muito, canta muito. A promoção no meu Twitter é o seguinte. É @denortite do Timão. Tu pode entrar lá. É o seguinte, qual formação que tu quer ver no segundo tempo? Eu vou sortear a formação e vou colocar. Nossa, porra, caraca. Estádio 97, oferecimento de Engov. Vai pra balada? Bom Engov pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Olha aqui o campeonato de personagens aqui, como prometido. De novo. Bem, amigos do Estádio 97, estamos ao vivo. Direto em todas as suas emoções, para a transmissão do primeiro torneio de personagens, amigo. É o aberto de tênis da Energia 97. Na quadra 1, nesse momento, jogam Paulo Ricardo contra Dinho Ouro Preto. Cara! Cara! E no saque, na quadra 2, temos Juninho Pernambucano. Matuidi! Ai, não dá pra pegar as bolas, viu? O meu peito tá batendo no joelho, já não dá mais. Na quadra 3, o careca Benjamin enfrenta o anão Sombra. Na quadra 4, a juventude de Zé Estérico contra Carmelo. Ponto, que delícia! Edmilson, puxa a ola aí! Na quadra 5, o Calção joga contra o Tobias. Tomara que não tenha antidoping no fim da partida. Vai! Tobias, pelo amor de Deus, meu, rebate a bolinha. Não aguento mais ir atrás da bolinha pegar. Que saco, meu. Esse foi o primeiro aberto de personagens realizado em quadra de Saibro, amigo. Fique ligado, voltaremos com o primeiro torneio de bolinhas de gude em quadra de terra, realizado com os ex-integrantes dos grupos de axé. Até mais e um ótimo final de noite a todos, amigo. Sensacional, sensacional. Muito bom, muito bom. Esse é o Estádio 97 chegando ao final. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 foi o Bernard Hockmann. Bernard Hockmann, tá bom? Ganhou a camiseta do estádio produzida pela Fit Camisetas. O site é fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento. E todos que ligaram ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3031-2288. 3031-2288. Esse é o telefone dos bonés Vista Aérea, tá bom? Amanhã, Estádio 97 volta, 5h30 da tarde, no oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Também da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Falou, gente. Boa noite. Tudo de bom. Até amanhã com mais um Estádio 97 aqui na Energia. Tchau. Valeu. Hoje no Clã Tronic, 10 da noite. Here is the Atlas remix of... Armand Van Buuren com a State of France. Energia. Está chegando o maior festival das cores do mundo. Holly One. Dia 12 de abril no AMB. Holly One. A festa das cores que passou por Londres, Berlim, Paris, Los Angeles e chega a São Paulo. Holly One. Dia 12 de abril no AMB. No lineup, um dos maiores nomes da EDM mundial. Vinay na Holly One. E ainda, F Tampa, Sabrina Tomé, Lakes e Danks, Press Kit, Joy K, Adriano Pagani, Duzi e muito mais. Holly One, ingressos antecipados nas lojas Overboard, nos principais shoppings ou na ingressorapido.com.br. Holly One, realização The Mind, promoção exclusiva. Energia 97. Renato Rabelo, presidente nacional.